Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar, Guizão e Oliver Pérez. Olá, sejam bem-vindos à 93ª edição do Nerdrops. Estamos aqui com três dos apresentadores dessa vez, né? Uma melhora significativa. É isso aí, Rodrigo do Quarto Sinistro, tamo junto, meu irmão, passando sede. Com 20 conto um Gatorade, passar sede, né, cara? Não é coisa mais normal do mundo. Pois é, né, mas eu tenho uma piscina aqui do lado. Bebe lá, então. E conosco, nosso velho colaborador, nada colaborativo ultimamente, Renato Benevenuto. É, eu devo confessar que eu tô mais ausente do que eu gostaria, mas mesmo estando participando do cast há tanto tempo, devo dizer que o senhor Alan Polar ainda não sabe meu e-mail pra me passar a pauta toda vez. Isso é inaceitável. E o pior é que toda vez eu coloco, ó, agora gravou, né? Não grava, eu nunca vi coisa igual. É. Rejeição do Gmail comigo, é bullying, porra. Manda pro e-mail narisnose@gmail.com. Nariz não é foda. Eu achei engraçado pra caralho. Vamos comentar as notícias que foram destaques entre os dias 23 e 27 de maio. Mas antes disso, vamos aos nossos e-mails. E-mails. Mamilos. Não, sem ser polêmico. Nerd Mail. 1, 2, 3, 4. Vamos acrescentar mais uma leitura de e-mails na longa lista do Nerd Drops. Comigo aqui, Papai Polar. Olá, amiguinhos. Estamos chegando no número 100, hein? Será que vai ter coisa especial? Com certeza eu vou me fuder nessa. O negócio é começar a editar desde já, né? Bom, mas enfim, recados de sempre, Rádio Animix, todas as terça-feiras a partir das 4 da tarde, confira lá o Nerd Drops da semana, com mais uma batelada sobre cultura japonesa, anime, mangá, música e afins, confira lá, radioanimix.com.br. Vamos aos nossos e-mails então, Oliver Pérez. Hoje a coisa tá rápida, sem muito recado, vamos para o nosso primeiro e-mail, que é de Nelson Oliveira. Ele manda aqui, saudações, Nerd Dropianos, que é um termo que eu não gosto muito, eu gosto de Nerd Droppers, acho mais chique, mas enfim, meu nome é Nelson, @nelson.net, sim, nós sabemos, 25 anos e eu sou de São Paulo. Aqui ele fala sobre o cast passado, realmente espero que o reboot do Taxi Driver não seja feito, sou a favor de reboots feitos a filmes antigos que usem tecnologias e efeitos que na época da produção não tinham tanto recurso. Já no caso de Taxi Driver, o filme é puro roteiro e talento não tem necessidade de ser refeito. Gostaria de fazer duas sugestões, já acrescento uma, pode ser que seja feito, porque afinal temos carros mais avançados, né? Lógico. pode ser num Nissan Sentra, de repente, né? Um táxi moderno, mas ele indica aqui as duas sugestões dele. Primeira, indicações de músicas para final do cast pelos comentários para quando não tiver aniversariante no cast ou convidado, ser usada a primeira sugestão dos comentários do cast anterior ou coisa que valha. É algo a ser estudado, né, cara? A gente sabe que música, paixão de muitos, né? Fúria também de muitos, mas é algo a ser estudado, sim. Segundo, fazer uma parte do cast para falar sobre anime. Me prontifico a ajudar e conheço quem poderia também. E aí, seu Polar? Cara, segundo a pesquisa que a gente fez, anime não é a parte mais badalada, infelizmente. Cada um, assim, todo mundo tem, assim, o seu anime de estimação, aquele do peito, assim, mas não é uma coisa, assim, que o pessoal realmente se interessou, né? Quando a gente perguntou o que eles gostavam mais, anime, acho que foi até o último. Uhum. A gente tá até... Inclusive o Felipe Uzimak, um dos nossos colaboradores aqui, manda bem pra caramba nessa parte, na área de notícias mesmo do Nerd Drops, né? Vira e mexe tem uma notícia bem relevante sobre... Não só de anime, como de mangá também, né, cara? Então é super bacana a colaboração que ele tá dando pra nós aí. Bem, a gente pode dar uma olhada, assim, quando surgir uma coisa relevante pra todo mundo, né, cara? A gente pega e põe no cast. Precisa de gente, né, competente pra falar também. A gente falando não vai ter como sair alguma coisa que preste, cara. Com certeza, velho. O segundo, Eric Luthor, do internetdiscada.com, tem 31 anos, São José dos Campos. Olá, Nerdroppers. Como assim é consenso geral de que o Batman Dark Knight é pior do que o Begins? Quem pensa assim só pode ser louco. O primeiro filme é muito maneiro, mas o Cavaleiro das Trevas é uma obra-prima. Meu sócio, Marcos, o Gênio do Mal, até onde sei é uma exceção, pois todos que conheço adoram o segundo filme dirigido pelo Chris Nolan. Abraço a todos. Olha só, eu não vou condenar o Guizão pelo seguinte, cara. Eu, nesse meio de amiguinhos de internet que a gente tem, né? Com certeza, né? É uníssono, né, cara? Todo mundo fala que Dark Knights é, pô, a melhor coisa que tem. E realmente, até na minha opinião também, é filme soberano do Batman até agora, cara. Mas, cara, fora desse meio, sabe? Fora do meio do Twitter, de onde for, dessas redes sociais, cara, já ouvi muita gente que não gosta realmente de Dark Knight. Principalmente pelo fato de ser algo meio mais sinistro, né? Mais down, mais dark mesmo. E partindo do pressuposto também que essas pessoas acompanham o Batman, aquele Batman meio galhofa, tanto dos filmes, né? Do Tim Burton, do Schumacher, ou do Batman dos anos 60, né? Então, Gotham West. Então, cara, e às vezes o apelo popular, cara, é sim maior do que as pessoas que gostam, cara. Isso que é o... É aí que o bicho tá pegando, né? O ridículo. Pode falar, o ridículo. O ridículo, tá. Então é isso, né, cara? Pode, os amigos do Guizão podem fumar uns baseados, mas não quer dizer que são os únicos, né? Pode não, cara. Eu já ouvi bastante gente, cara, falando, cara, eu achei meio esquisito o filme do Batman. Cara, tem gente que não gosta de nenhum dos dois filmes, eu já vi. Gente inconformada porque não foi o Coringa que matou os pais do Batman. Pô, e o Lucas Roleplayer aqui mandou, definitivamente vocês perderam a linha, vocês, vírgula, Polar e companhia. O episódio certamente baterá todos os recordes de processo. Dois pontos. Preconceitos com relação aos indianos, piada com os argentinos, mas isso daí é característica brasileira, né, cara? E com os acidentes em Fukushima. Lindsay Lohan, estupro, drogas, prisão. Só faltaram aquelas piadas infames com paraibanos e cearenses e um pouco de homofobia. Que, segundo ele, deixou bem claro aqui, entre parênteses, piadas nos quais eu reprovo. Pra fechar a leva do politicamente incorreto e humor afrodescendente extreme, seus doentes, vamos às considerações. Remake de Taxi Driver? Quando em um filme atual um cara levaria a mulher a um encontro em um cinema pornô, velho? Mas você tem que ver que no original nem aquilo funcionou, né, cara? Então, vamos lá. Akira Live Action? Se duvidar, vem um filme nos moldes de Speed Racer. Puta que pariu, ó. Ele pode ter razão nessa, hein? Prevejo Feios Colossais. Se duvidar, esses filmes virão PG-13, ponto. PS, o bloco de games fez falta, mas vocês mandaram muito bem para suprir isso. Muito obrigado aí, Lucas. E referente ao Kira, tem boas novas nesse cast. Seria o feio do feio. O feio do feio. O próximo e-mail é de Fábio Kiss, 31 anos, mecânico de aeronaves. Olha só você, rapaz. Acompanho 7 podcasts. O Nerdrops figura entre os melhores, porém, apenas com o Nerdrops tenho problema quando escuto no meu celular Samsung Galaxy S. Tchim. Não sei dizer exatamente a diferença do sistema de áudio do fone de ouvidos deste aparelho em relação aos modelos comuns. Só sei que é diferente. O problema dele é o seguinte, o áudio das falas dos participantes fica constante em apenas um dos speakers, né, do fone de ouvido, e as vinhetas funcionam bem nos dois. Nossa. Não é, ele diz aqui que não é problema com o cabo, né, nem com o aparelho, nem com o programa, uma vez que, como ele disse acima, né, os outros podcasts funcionam perfeitamente. Então, cara, a gente deixou esse e-mail aqui porque a gente não faz a mínima ideia do que acontece, porque, assim, os nossos programas, na verdade, são double mono, né, é um estéreo, só que o que tem do lado direito tem do lado esquerdo, é exatamente o mesmo. E outra, eu fui obrigado a escutar o último Nerd Drops, que eu não participei, não tive ideia nem como ficou, eu estou, né, circulando pelo país aí, eu fui obrigado a baixar pelo 3G no iPhone, cara, e no iPhone, ao princípio, não apresentou nenhum desses problemas. Então, assim, a gente já tá colocando aqui porque se mais alguém tiver com esse mesmo problema que o Fábio, por favor, manda um e-mail pra gente, porque, assim, logo que ele falou, eu já corri, cara, pesquisar o que tá acontecendo, olhei, não tinha nenhum lugar. Botei no celular, normal, coloquei outro celular de outra marca, normal, um Samsung, inclusive, também, não deu problema, botei em vários computadores, notebook e afim, rodando em Windows Media Player, rodando no iTunes e nada. Então, se mais alguém tem o mesmo problema que o dele, cara, pô, manda um e-mail pra gente ver o que tá acontecendo aí. Enquanto a gente não resolver, compre um iPhone. Filha da puta. Bom, e o Mestre Mágico, que ganhou seu título de mestre de novo, 36 anos, falando direto de Santo André, falou que é muito fã de Tintim. Seus quadrinhos estão entre os melhores do gênero em todo o mundo, equilibrando com perfeição aventura, drama, comédia, com histórias inteligentes e mostrando o que são quadrinhos de verdade. Eu nem sabia que Tintim tinha quadrinhos, velho. A versão animada é excelente e conta com uma trilha sonora soberba e um tema absurdamente icônico. Pena que nenhuma de suas versões em live action vingou e temo que ele talvez não sirva para ser visto desta forma. Estou confiante com esta nova versão, além de apresentar o herói para uma geração que sequer sabe que ele existe e que possa ser uma boa adaptação. Caso contrário, pelo menos torço para que não seja tão ruim quanto o Astro Boy foi. Bom, aqui ele dá os pitacos dele sobre as relíquias, né, do cofre de Odin, que fizeram aparição no filme, né, do Thor. Ele diz aqui, eu fico apenas como curiosidade, não como intenção sobre um futuro tema para filme, que foi a nossa, né, opinião no geral aqui sobre esse tal fato, né? E aqui ele exemplifica, né, falando sobre a manopla do infinito, tal, que foi a que teve uma saliência maior no filme, digamos assim, né? Ele diz assim que até torce, mas ele não espera por um filme que use o item, né, como tema, pelo menos não antes de Vingadores 3 ou 4. Ô, louco, tá enxergando longe já. Pô, Vingadores 3 ou 4, com o Joss Whedon na direção, se chegar no 2, tá ótimo, né, velho? Se chegar no 1, né? Se 1 sair realmente não acontecer que nem a Mulher Maravilha da série, né, cara? Tá ótimo. Bom, aqui, referente a Transformers 3, ele deixa o seu descontentamento, né, com a expressão caguei para esta merda. O referente ao pistoleiro solitário que a gente falou, cara, ele apontou eu não sei se é um erro ou se é uma dualidade aí de informações, né? Ele aponta que não era Cavaleiro Solitário, não? E eu acredito que sim, mas o Pistoleiro Solitário também não me incomoda essa... Foi um chupa, né? Então. Ele fala que eu gosto do personagem e não me espanta ver uma nova adaptação, mas não estou botando muita fé em seu retorno. Torço pra que funcione, mas realmente gosto dele. Mas não aguardo com grande expectativa. Só espero que seu filme seja muito melhor que seu sobrinho neto, o Besouro Verde, que este sim foi uma merda. Esse é unanimidade, né, cara? Esse daí a gente já tava prevendo antes de sair do papel, inclusive. Remake de Taxi Driver, de novo aqui. Com perdão da má palavra novamente, mas vão tomar no c... Vocês escutaram uma buzina. Todos aqueles que estiveram produzindo este atentado contra uma obra-prima cinematográfica. O que vem depois? Remake de O Vento Levou? Está demorando para surgir uma bomba assim. Ben-Hur já fizeram. Já fizeram como assim já fizeram? Ah, cara, não sei. Esse mestre é mágico mesmo, cara. Eu não lembro. Né? Será que aqueles filmes televisivos que os caras fazem com efeito tosco e tal? Pode ser, né, cara? Nossa, deve ser isso que ele tá falando, essas porcarias que não dá nem coragem de assistir. Pois é, continuando aqui, Keanu Reeves recusa papel de Akira, até que ele não é tão burro. Caramba, que vontade de criarem fracassos de crítica e bilheteria. Um abraço a todos e até o próximo Nerd Drops. Muito grato pelo e-mail, Mestre Mágico. Por último, parceiro do Eric Luthor, Marcos Linkscada.com. Cara, eu tenho que confessar pra vocês que... Saiu uma lágrima, vai, fala, fala. Ah, umas duas, três, velho. Você tava cortando cebola? Põe uma musiquinha bonitinha no fundo, sabe? Aquela coisa assim. Dá o clima, dá o clima. Olá, amigos. O último cast foi ótimo. Mas o que tenho pra comentar é que depois do último programa, eu entrei no site e fui buscar o primeiro cast. Não satisfeito em ouvir os outros mais antigos, anteriores ao Nerd Drops, o que eu quero é dar os parabéns pela brilhante evolução de vocês, tanto em áudio quanto em conteúdo. Percebi o esforço a cada programa e como o polar se soltava e ficava cada vez mais natural. Parabéns. Como assim? Como o polar e cada vez ficava cada vez mais natural? Ficou esquisito, hein? Eu tô tentando levar pro lado bom. Parabéns, e se continuarem evoluindo da maneira que percebi nesses programas, chegará um tempo em que o Nerd Drops não será mais suficiente. Abraço. Rapaz, hein, cara? Cara, agradecimentos, né, cara? A gente tá batalhando sempre pra melhorar a qualidade do cast. Nem sempre a gente ganha, mas a gente tá batalhando. Não, realmente, isso sempre acontece. Quando o cast sai com uma qualidade meio razoável, né, abaixo do que a gente esperava, geralmente é sempre culpa, né, da gravação, né, cara? Que depende de banda larga e, cara, e outras coisas que a gente não tem sob controle ainda. Mas, enfim, cara, isso daí, até até em momentos, eu até comentei com o Guizão uns tempos atrás, né, que a gente deu uma queda no áudio e todo mundo, a gente ficou estudando métodos, né, cara, de novos processos de edição pra melhorar, e foi aí que a gente aprendeu pra caramba, cara, e tá mantendo a qualidade até hoje do cast. Então, assim, que a gente agradece que o pessoal tá vendo o trabalho, né, cara, não tá sendo invisível, né, cara. Porque, pessoal, por mais que seja batido, cara, isso aí é o nosso combustível, né, porque quem quer queira ou quer não, quando entra um dinheiro, ele serve apenas pra pagar os gastos que a gente tem com o servidor, né, então não é uma coisa que a gente ganha não, pra isso. É o seguinte, quando a gente ganha dinheiro, é pra gente pagar as contas do servidor, tá, as despesas, né, naturais aí que o site tem. Quando... Puteiro na Augusta. Quando a gente ganha mais dinheiro, é pra investir no site, então tem um, cara, estamos aí, né, em prol da melhora pra quem sabe, né, um futuro melhor nos aguarde aí, quem sabe. Então, cara, a gente fica muito contente quando de ver, sabe, o reconhecimento da galera, eu fiquei emocionado com esse e-mail, cara, vou mentir se eu falar que eu não fiquei, não. É tão difícil, a gente toma tanta paulada, tanto cantelada, é toda hora a gente recebendo notícia que desanima. É. Então quando a gente vê esse reconhecimento assim, pô, cala fundo no peito. Bacana. E um abraço pra todos que mandaram e-mail que a gente não pôde ler aqui, foram muitos, cara, muito obrigado pelo retorno de vocês. Agradecimento ao Diego, ao Eduardo Cosso, pô, uma pancada de gente, eu sei que a gente vai ficar falando nome, a gente vai esquecer dos outros. E toda a galera que comentou e principalmente que tá adotando a área de comentários pra discussão, hein, cara, que isso daí tá ficando interessante, então continue lá e assim que pintar um tempo mais abrangente aí, a gente consegue pegar todos os comentários relevantes aí. Muito grato pela audiência, a gente continua com o cast. Se emboga! Se emboga você. Se emboga, né, cara? Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Saem informações sobre produção de Star Trek 2. Akira e Uncharted perdem direção e colidem para o fracasso. Novos projetos de José Padilha podem incluir The Wolverine. Megan Fox quer protagonizar o remake de Carrie, A Estranha. E possibilidade de mais um vilão e os Vingadores. Gente, 8 novos pôsteres de X-Men primeira classe e também 8 minutos de uma cena em sequência, né, sem cortes. O que seria isso, né? Qual que é a coisa deles com 8? Vai ver a formação original dos X-Men tinha 8? Não, a formação original do... Mas é aí que tá, o filme, o X-Men First Class, cara, ele não vai ser fiel aos quadrinhos, né? Isso daí, já com a formação que mostra no filme, tá bem longe, né? Os únicos aí da formação original, acredito que seja o Xavier e o Fera. E acabou. O resto é do Clube do Inferno, os outros agregados aí, que originalmente na cronologia das histórias em quadrinhos não estariam, né, juntos no mesmo no mesmo tempo aí, né, digamos, na mesma linha de tempo. Belo bar esse, hein? Agora, o que eu acho bem ousado, cara, é a January Jones realmente ser a Rainha Branca, cara, com roupas íntimas, né, cara? Eles não vão adaptar isso. Porque ela é normalmente assim? Não, a Rainha Branca anda de cinta liga, né, sutiã de renda e uma capa branca, cara. E no filme vão deixar assim mesmo. Relax, hein? Quanto será que vai subir a classificação indicativa do filme por causa disso? Ah, cara, hoje em dia você vê coisa pior aí na novela das 8, né? Novela das 8 é uma coisa. Filme de pipocão hollywoodiano é outra, né? Graças a Deus, né, cara? É, cara, a censura com o tempo, ela só continua aumentando, né? Mas se isso levasse o mundo pra um lugar melhor, não. Tá cada vez pior. O mundo tá ficando cada vez mais coxinha. Cara, mas eu gostei dos trailers, assim. Obviamente quem for adepto a muita fidelidade vai ter que esquecer isso, mas eu acredito que vai ser uma adaptação legal, sim, cara. E tô até gostando do fato de eles ignorarem alguns personagens que existiam, assim, desde o princípio, né, do X-Men nos quadrinhos, mais pelo fato de eles poderem introduzir mais personagens novos, né, que até agora não apareceram na franquia. E clássicos também, né, por que não? Ah, só de colocar o Banshee, né, velho, é uma coisa, assim, louvável. Teve um personagem que eu vi no trailer, que eu vi na chamada na TV, na verdade, que eu não me lembro de ter visto nada dele. Vai, Oliver, fala aí pra mim, vai. Fala, galera. vamos lá, fala a galera pra mim. Sei lá, cara, no trailer, não sei o que você está falando, pô. Tem o Kevin Bacon, que vai ser o Shaw, né? O Sebastian Shaw, lá, líder do Clube do Inferno. Não, alguma coisa tipo Destruidor, cara. Destrutor. Isso. O Destrutor é o que tem o caixa de som no peito, né? Isso, é. Enquanto o Banshee tem na boca, né? Tu imagina, né? Tem aqueles novos mutantes. Tu imagina onde fica a caixa de som do míssil. Ele abre o compartimento e solta, né, cara? É, pois é. E aí, isso aí aumentou, diminuiu a expectativa de vocês? Vocês estão esperando alguma coisa desse filme? Cara, eu sempre esperei um excelente filme, assim. Eu não tinha motivo pra achar que ia ser ruim, apesar do filme do Wolverine ter sido ruim, sabe? Mas tinha muita gente achando que tinha chance de ser uma merda, assim. Não sei porquê. Eu acho que por questão de divulgação, cara. Eu acho que eles foram... É aquela coisa que a gente falou do low profile. E realmente eles passaram a divulgar as coisas só mais perto do lançamento do filme mesmo. E assim, eles soltaram as vésperas do filme e todo mundo tá percebendo que, cara, foi um trabalho legal que os caras estão fazendo, tanto em termos de escolha de elenco, de figurino, de, sabe, dos personagens escolhidos pra estrelar o filme. Eu tô achando bacana, cara, obviamente, né, tem a questão da expectativa, mas acredito que dessa vez eles não vão falhar não, cara. Eles deram umas duas escorregadas na sequência, a Fox aí com o último X-Men e com o Wolverine, né. Eu acredito que, meu, tem que aprender com os erros, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que tá assim. Eu acho que eles... Existem dois públicos. Tem o público que ainda tá assustado com o Wolverine e com o X-Men 3. E o público que tá esperando essa mudança. E eu acho, entendeu? Que tem um terceiro, que é o público que gostou tanto do X-Men 3 como do Wolverine, que foi o que... Sim. É, tem um terceiro público aí. Caramba, tem isso. É, mas só que você tem que ver também se eles estão liberando essas visitas de hospício direto pro cinema, né, cara? Não, cara, mas isso daí é a maioria, cara. Pô, o Wolverine foi lucrativo, X-Men 3 foi lucrativo. Eu volto a repetir, cara. O X-Men 3, cara, ele é um bom filme de ação, mas não um bom filme de X-Men, cara. Até a parte da chegada lá dos mutantes na ilha de Alcatraz e tal, cara, foi puro X-Men. Foi uma das coisas mais fiéis que eu vi nos quadrinhos. O Wolverine chegando, rasgando parede, sabe? O Colossus arremessando o Wolverine, o Fera, cara, bem, assim, caracterizado, né? Por um comediante, inclusive, né? E vocês têm que lembrar também, gente, que o Oliver Pérez faz parte da parcela que gostou do X-Men e do Wolverine. Não é pra tanto também, né? Aí a gente gostou já parte... do Wolverine, sim. Você sabe disso, enciclopédia do Nerdross. Você sabe até o episódio que você deve ter dito isso. Tá bom. É o número 0. Não, foi no Nerdrop 6. Procura lá. É, você entrou no 7, né? Bom, cara, aí essa produção não tinha como começar tudo errado. Os Smurfs foram parar em outra dimensão, cara. Pois é, eles meio que distorceram um pouquinho a história, né? Pra entrar mais no ritmo infantil e colocar eles, os personagens azulzinhos aí na cidade grande. E o feiticeiro Gargamel, né? Na sua última investida pra capturar as criaturas, fez com que alguns deles caiam em outra dimensão, ou seja, a nossa, a do filme. Caindo em... Só os que não eram figurantes, né? Era pra essa dimensão. E bom, e consequentemente eles caem em Nova York e logo fica aos cuidados aí do personagem Patrick Winslow, né? Que é do Neil Patrick Harris. E Grace Winslow, que é a Jaime Amaze, que faz casal aí com o cara. E bom, o filme aí estreia dia 29 de julho. E eu, sinceramente, assim, se você partir do ponto de vista infantil, o filme, aparentemente, no trailer parece bem feito, né? Eu só achei um equívoco aí os caras dar esse ar de Chipmunks pra eles, né, cara? Que sentido você diz? Um cara que mora na cidade grande, adotar eles e tal, coisa do tipo, entendeu? Muito Chipmunks isso. Ah, tá. Cara, eu gostei do trailer, assim, achei bacana. Eu tô achando muito bonita a textura que eles estão usando, cara, nos Smurfs, tá ligado? E outra questão também que a gente vê no trailer, cara, eles têm umas sacadas, assim, inteligentes, tipo a do Toy Story, né? Isso a gente confere durante o trailer, assim, que tem umas paradas inteligentes mesmo, assim. Então eu acho que pode ser de repente aquela animação bem a estilo da Pixar, né? Que vai agradar adultos e crianças, quem sabe, né? Você tá levando essa fé toda mesmo? Não, eu não tô falando que vai ser um filme, né, a nível Pixar, cara. Mas pra perto do que a gente tinha no início, que era a informação de que iam fazer uma animação em 3D, em computação gráfica dos Smurfs, cara, pô, o trailer já, sabe, passou bem longe das expectativas que a gente tinha. É claro, você tá falando falando como adulto, né? Criança vai adorar essa porra. Ah, ah, pois com é. Certeza, com certeza. Mas fala pra mim, Oliver, por que você não distribui essas coisas que você ganha dos produtores por fora? Quem você acha que tá pagando a visita dele a Natal, cara? Pois é, né? Gravando direto de um resort. Cara, tá demais. Não é o Oliver Pérez que eu conheço. Ah, cara, mas aí fica aí no post. Vale a pena conferir por curiosidade, né? Enquanto é de graça. Ao contrário dos amendoins de 8,90 aqui do lado. Esse filme não vai ser legal. Sim, foi o que o Renato Benvenuto disse do Thor. É, não, pois é, né? Mas o Thor, tem gente que não gostou, cara. Eu achei que o filme divertiu, mas não foi, tipo, 100%, sabe? Mas eu saí satisfeito, assim, do cinema. Cara, precisava me retratar aqui no Nerdrops, obrigado. Eu acho que aí, no caso, cara, o Thor cumpriu o que ele tinha, o papel dele. Os filmes, ele era o mais arriscado a ser um fracasso, mas no fim ele foi um bom filme. Eu acho que eles estão apostando todas as fichas, cara, em Capitão América, que teve muito mais divulgação. E agora que ele saiu o Thor, deu uma parada, né? Principalmente porque o Capitão América tem o azul dos Smurfs, né? Isso que eu ia falar, mais o assunto é Smurfs. E falando em seres azuis, não estou falando de Avatar, mas estou falando de aliens em geral. João Favreau, que está dirigindo o crossover, né, Cowboys e Aliens, que é a adaptação de uma HQ. Tem Daniel Craig, que é o atual 007, esperamos que até então continue sendo atual, Oliver Pérez agradece também. Sim. Que acorda no meio do deserto sem lembrar por que que ele tá lá. Eu digo por quê, porque ele estava breaco. E ele acorda com um bracelete muito louco no braço dele, que eu não acompanhei os quadrinhos, claro, e ao ver do trailer não consegue tirar, né? Não é simples assim retirar. Então alguns alienígenas aparecem e sequestram a maior parte da população do vilarejo próximo, que devem ser o quê? Na época dos cowboys, 30 pessoas. É, Red Dead Redemption. É, 5 pessoas numa casa. E ele se junta, né, com Harrison Ford e a ela, que é a nossa querida Olivia Wilde e Sam Rockwell. E o objetivo óbvio é acabar com os ETs e recuperar os seus entes queridos. Cara, eu dei uma olhada no trailer, eu achei muito louco, cara, mas tava vendo a questão dessa coisa das roupas, né? Eles têm umas roupas bem sujas, assim, eu achei bem legal. Eu tava assistindo Supernatural esse tempo atrás, um episódio que eles voltam no passado, e o... Puta, que o Jim usa aquelas roupas de cowboyzinha. Cara, muito bom, velho. Ele compra umas roupas novas, né, pra ir pro passado, já, tipo, estilo Clint Eastwood e tal. Aí ele chega com as roupas tudo limpas, velho. Aí ele chega no salão, o barman olha pra ele e fala assim, que roupa é essa, velho? De onde você comprou? Tipo, bonita essa roupa. Fiz, sei lá, bonita camisa Fernandinho, tá ligado? Cara, tira o sarro, meu. Nossa, aí vem uma puta, velho, falar com ele, a puta, tudo gordo, estrupiada, com pereba na boca. Você fala, muito foda, velho. Tipo, a realidade daquela época é assim, sabe? Então ele tava todo fantasiado de esperando que fosse ser aquela coisa bonita de filme e tal. Chega, velho, tudo cheio de pereba na boca. Muito bom, velho, muito bom. É, retratando a realidade, né, cara, que foi aquela época. Pô, aquela época, com certeza, velho, dentista não tinha a eficiência que tinha hoje. Nossa, com certeza. E o Harrison Ford, como sempre, fazendo papel de Indiana Jones, né, cara? Pois é, ele falou, cara, tem chapéu? Tem. Só não tem chicote, então me dá esse trezeitão, né, velho? Acho que ele não vai conseguir escapar do estigma de Indiana Jones nesse filme, assim, sabe? Ah, mas eu não vejo problema com isso, não, cara. Eu acho até legal. Ele já provou que ele sabe fazer diversas outras coisas e foi reconhecido por isso, né, cara? É claro. Não tem mais essa necessidade de autoafirmação, de sair do personagem, de fazer um filme com um papel totalmente fora das características dele e tal. É, não precisa se provar, né, cara? Não, porra, velho, o cara já tá, né, pô, deve estar nos seus 70 e poucos anos, imagino. Pô, ele já tá beirando acho que 80 daqui a pouco, não é possível, o cara tá acabado. Ou chegando lá, né, cara, mas, pô, ele não tem mais que provar nada a ninguém, você entra... Na... Outra, o próprio John Favreau deve ter pedido pra ele, cara, vai lá, põe o... Vai de Indiana Jones, cara. É, tem com vai certeza. De Indiana Jones. E eu achei legal também, que me lembrou bastante esse bracelete, claro, dadas as devidas circunstâncias e qualidade e tal, me lembrou bastante de Distrito 9, cara. Eu ia falar isso, porra. Também achei que tem muita cara, assim, de coisa de Distrito 9. Cara, antes de assistir, eu ia falar que esse bracelete, na verdade, era um marcador, tipo aquele anel de passarinho, só que depois que você põe a sonda anal, sabe? Nossa, velho. Mas caralho, sonda anal com LED e câmera HD, né, velho? Só que aí o VIP tá uma arma da hora, cara. O perigo é expandir pra wide, né, velho? Ai, cara. Mas olha só, esse daqui é outro dos filmes, cara, que eu tava com uma expectativa boa desde a época que o pessoal falou que ia fazer. É verdade, é verdade. Sem que esteja anexo nomes como o John Favreau, o Daniel Craig, o Harrison Ford, cara, não tinha ninguém, absolutamente ninguém. E a história, cara, é super bacana pra você fazer um misto de ficção e western, cara, que é um gênero que, cara, nunca você vai ver, talvez, naquela série de livros do Stephen King, pode ser que vire série o Torre Negra. Ele mistura um pouco de coisas esotéricas com ciência e western, entendeu? E o Cowboys in Aliens tá aí pra, acho que, mais no quesito aventura e diversão mesmo, cara. Aí outra, né? Tanto isso é um potencial que a Disney tá correndo pra fazer o Cavaleiro Solitário, né, mano? Pois é, e a Disney quer que o Cavaleiro Solitário substitua a franquia Piratas do Caribe, né? Eles não querem só fazer um filme e tal, cara. Então, quer dizer, eles estão aí pra disputar gigante mesmo, cara. Pô, mas a Disney não quer que Piratas acabe ainda não, cara. Não, não substituir, mas você tem uma alternativa, né, cara? Ah, sim. Mas, cara, eu tô querendo... Eu não conheço o quadrinho. Se algum ouvinte aí conhece, cara, escreve pra gente nos comentários aí o que acha dos quadrinhos. O quadrinhos, ele tem uma premissa muito legal, né? Na verdade, isso daí, quando foi anunciado que iriam fazer o filme, eu pesquisei um pouco e tal, que dizem que Apaches, né, e Cowboys lá estavam naquela guerra e tal, e eles são obrigados a unir forças quando uma ameaça maior pros dois chega na Terra, né? Então eles, os Cowboys, se aliam aos índios e tal, né? E essa parada eu achei muito legal, cara. É velha questão, é um Independence Day, só que na época do Faroeste. É que, como é que eles convenceram os índios, né, cara? Eles falam assim, pô, mas vocês têm que ajudar a gente, mas por quê? Ah, porque os caras vão botar na bunda de vocês, né? Ah, mas vocês também fazem isso? É, mas nós, pelo menos, vocês sabem o que a gente tá botando na bunda. Você sabe o que acontece quando a gente faz isso. Pois é, de repente são até os ETs do Independence Day, né? Não deu certo no futuro, vamos pro passado, né, velho? Bom, então, depois que a Paramount definiu que Star Trek 2 ia estrear em 2012, os fãs ficaram com um pouco de medo, porque as datas dos outros filmes que vão estrear em 2012 já estão filmadas, já estão bem estabelecidas, e o Star Trek 2 ainda está em fase de filmagem, elaboração de roteiro, e o filme que estava com uma data inicialmente planejada para julho de 2012 já foi adiado até dezembro de 2012. Cara, você nota que a produção está dependente de um cara só quando isso acontece, né? Porque eles estão segurando tudo, porque o J.J. Abrams está em Super 8, né? Está terminando o Super 8, e os caras colocaram tudo em composto de espera, e a Paramount está confiando que isso vai sair, né? E o ruim disso que é o seguinte, cara, uma produção dessa daí não leva, sabe, menos de 2 anos, né, cara? Se ele ainda tá ocupado com Super 8, cara, quer dizer, o filme vai ser, a partir do momento que ele parar de fazer, provavelmente, as viagens de promoção de filme, do filme Super 8 pelo mundo todo aí, até ele não terminar isso, ele não vai começar Star Trek, cara, e com certeza, se não tiver um hiato maior aí, que ele não vai ficar sem fazer nada. Eu tô achando que até Super 8 sair, não vai se mexer muito no Star Trek. Tipo, eles têm que terminar logo esse roteiro, que ainda tá mega... Falando que tá com 70 páginas, mas ainda não tá aprovado, e não sabe se o J.J. Abrams vai ser o diretor ainda. Então, sabe, um filme que vai estar no final de 2012 tá mega corrido, assim. É, cara, e o roteiro, com certeza, é o que mais vai demorar pelo jeito, cara. Porque se você partir da premissa do que foi esse primeiro filme aí do J.J. Abrams, cara, que foi um roteiro super redondo, cara, sabe, não sobrou e nem faltou de nenhum lugar, com certeza ele não vai partir pra um projeto, sabe, pra mostrar menos, entendeu? Então, assim, ele já tinha o compromisso de tirar a série do ostracismo, né? Porque Star Trek tava não sei quantos anos sem um filme decente no cinema. Desde 2001 ou 2002, quando na época que saiu O Senhor dos Anéis. Entendeu? Sem mencionar, né, que os últimos filmes de Star Trek são tristes, né? Então, quer dizer, a gente pode esticar isso pra muito mais tempo, né? Até ter um filme que preste. E, cara, foi muito bem sucedido, cara. 2009 foi um puta de um filme, um dos melhores que eu vi aquele ano. E, cara, com certeza, se for pra fazer menos, cara, nem faz. Eu também acho que, se for necessário, ele ainda vai demorar mais pra tocar esse projeto lá pra 2013 mesmo. É mais ou menos o efeito que vai ter, por exemplo, você viu um Cassino Royale, Finale do 007, depois você viu um Quantum Solace, que é um bom filme, só que não é um tão bom, um filme tão bom quanto o Cassino Royale, entendeu? E todo mundo que esperava ver muito mais que aquilo, acabou se decepcionando. E isso pode acontecer com Star Trek também. Ainda mais Star Trek, que você tem tanto fã maluco, esquisito, que reclama de qualquer coisa que mexe. É bom você tomar bastante cuidado com isso, porque isso pode voltar a você depois. Então, J.J. Abrams tem que abrir o olho. Outra informação interessante, né, que a Zoe Saldanha andou dando umas entrevistas aí, né, e ela disse que ela espera o personagem, né, que seria pro aprofundamento do relacionamento da Uhura e do Spock, né, coisa se tornando mais firme, além de ver a Uhura chutando umas bundas romulanas. Então, será que os romulanos serão os vilões do filme? E se ela for chutar bundas romulanas, será que eles têm aqueles espinhos também atrás, velho? Caramba! Vai ser um chute dolorido, cara. Mas a imagem que eu tenho da Zoe Saldana pra sempre vai ser aquela lendária Uhura de biquíni, que ela fez uma fotografia com uma possibilidade enorme de alterações no Photoshop, tá aqui pra vocês verem. Eu achei que você ia falar que ela tava inesquecível como Neytiri. Ah, isso é verdade. Isso é inesquecível. Essa cara de safada ainda. Tendencioso. Possibilidades infinitas de Photoshop e até paintbrush, vai. Tá, ele tá engraçado porque, tipo, a parte do abdômen dela tá virado meio que pra direita, mas o tórax tá virado pra frente. Não, Benevino, tu acha que você não entendeu a parte do Photoshop. Não, tá bom, eu sei que eu entendi. O Tato falou, vamos pegar uma foto dessa, imprimir em tamanho real, fazer dois furos. E tirar foto. Bra pela foto ainda, né? Bem, né, e duas adaptações que tinham deixado o pessoal aí com muito medo, né, ou com os dois ou três pés atrás, eles simplesmente acabaram de perder os seus diretores, né. O primeiro seria o Uncharted, né, Drex Fort, né, que chegou a ter potencial porque tinha o David Russell, né, que é um renomado diretor, por ter feito aí o Vencedor. O problema foi que durante a pré-produção, né, o Russell tinha confirmado o Mark Wahlberg no papel principal, né, que por sua vez ele desconfirmou o diretor, né, então deixou o cara meio que maus lençóis, foi feito uma confusão. Sem contar que o roteiro tava saindo do escopo do jogo, né? Aquela coisa normal, né? Você só põe o nome do jogo e não faz, uma coisa que não tem nada a ver. Ou seja, tudo era boato, assim. E ficou naquela, né? Você me escalou e esqueceu de me avisar, né? Ah, é o famoso vão jogar no ar, né, cara? É, e aquela coisa, antes que o roteiro tava fugindo do escopo do jogo, né? Indo mais pra um lado, a lenda do tesouro perdido, que, por favor, né? E por causa de tantas incertezas, né? As diferenças criativas, né? O tal do Russell, que também, além de diretor, ia ser produtor e roteirista também, ele acabou se retirando do projeto. E outra notícia que pode deixar as pessoas um pouco mais animadas também, é que depois que o... Oh, meu Deus do céu, eu não consigo falar o nome dele. Depois que o Keanu Reeves falou que não ia ser, né, o Kaneda, o Albert Hughes também resolveu sair do projeto, né, pra trabalhar em um outro projeto com a Warner. Ah, cara, deve ter sido uma coisa assim, ó. O cara chegou e falou assim, ó, só faço Akira se o Keanu Reeves for o Kaneda. Aí o Keanu Reeves na casa dele leu a notícia e falou, what? Aí já mandou o telefone pro Keanu, não você. Aí falaram pro cara, ó, não vai ser. Aí, então quer saber? Vou embora dessa porra. Não sei o que, tá ligado? O cara já não tava nem afim, velho, desde o começo. Fala sério. Agora confirmado, Nicolas Cage como Drake e como Kaneda, né? Cara, o que o Keanu Reeves não se escreve, lê, fala, não se escreve. Lembra quando ele falou que ia rolar a Matrix de novo? Lembro. Ah, ele tá louco já. Ele tá falando qualquer coisa, filho. Tá, será que ele tá em Dorgas? Será que ele finalmente tomou a pílula azul ou não? E aí, vocês acham que, assim, vai, digamos que não vai acontecer, apesar de que tá tudo dando errado pra esses dois. É uma vitória, né, pra quem é fã dessas duas franquias? Ah, cara, o Uncharted eu acho que ia até virar um filme legal, cara. Agora, Akira, eu não tenho uma opinião formada. Pode ser que saia um filme bom, pode ser que não, mas eu acho que Uncharted até virava um filme bom, cara. De aventura, assim, de aventura, sabe? É, exatamente. A desvantagem que o Akira tem, cara, é que a fonte já é muito boa, né, cara? Não tem... já parte de um mangá que é muito bom, muito bem trabalhado, tanto em arte como no roteirinho dele, no argumento. No anime, que foi uma adaptação, ok, não tem tudo que tem no mangá, mas enfim, é muito boa, né, a animação, cara, pelo fato de ser rodada em 8 zilhões de frames por segundo e tal, e ter uma historinha bacana e tal. Então, quer dizer, a referência que a gente tem do Akira comparado com o Uncharted, cara, porra, muito maior, né, cara? O Uncharted tem o quê? 2, 3 jogos, cara? Então, todos a partir de 2005, né, cara? Akira tem quanto tempo? tempo, desde 80 e pouco, né, cara? É, bem antigo mesmo. E eu acho que quem gosta de Akira não tá precisando ver um filme live action do Akira, porque, tipo, ele já é um mangá que virou um ótimo filme, então, tipo, já é uma adaptação muito boa. O que um filme pode fazer de tão bom? Ele vai, tipo, copiar igualzinho o anime, sabe? Não faz sentido. Não vai agradar tanto, assim. Tem uma coisa que pega, que, tipo, os animes, cara, eles têm essa natureza, cara, de ser muito autoral, cara. Aquela história funciona na animação, não por questões de diferença de mídia, não, mas é uma história, cara, que, tipo, o japonês tá acostumado a ler e acha, pô, super bacana, super, assim, que é uma história que tem nexo pra eles. E no filme em Hollywood, cara, isso nunca vai funcionar, cara. Entendeu? A gente tem problemas hoje, inclusive, com os últimos filmes aí do Shyamalan, que é um cara autoral também e tal, que é uma coisa muito do universo fechado do filme, mas que, tipo, comercialmente nunca vai funcionar, né? Ah, cara, no último filme, cara, nem questão de ser autoral, foi uma bosta mesmo, né? O último filme qual? O The Last Airbender ou A Dama d'Água? Não, The Last Airbender. Tem gente que gosta de A Dama d'Água. Sim, são os mesmos caras internados pro Wolverine do X-Men 3. Não, não é pra tanto. O The Last Airbender tinha como fazer algo muito melhor que aquilo ou não? Porque em termos de pós-produção, o filme foi bom, né? É, mas eu achei chato. Ah, com certeza. Totalmente chato. Você assiste o desenho, você fica muito mais empolgado, cara. O primeiro dos problemas é aquele moleque, que não tem carisma nenhum, né? Nenhum, cara. Mas duro também, o que você vai achar ali pra colocar no lugar dele, né? Eu sinceramente, sabe? Eu, pessoalmente, tô torcendo pra não dar certo, sabe? Porque, tudo bem, você não quer assistir, sabe? Não tá achando ruim, não assiste e acabou. Tá legal. Mas eu acho que é um desrespeito você fazer esse tipo de coisa só pra chamar o cara que é fã, pra ele ver, nem que seja pra falar mal. Isso já passou do limite do bom senso, já. Já encheu o saco, já. É o jogo arriscado, né, cara? Porque, por exemplo, o Spielberg, ele já cansou de falar, cara, que filmes clássicos dele, ele não mexe mais, entendeu? O E.T., por exemplo, se eu não me engano, foi um dos primeiros filmes a alcançar a margem de lucro que ele conseguiu. Ele podia muito bem fazer E.T. 2, O Retorno, alguma coisa assim. Ele escolheu em não fazer, porque ele achou arriscado de não ter o mesmo apelo, como realmente não teria, e não conquistar o tanto de público que ele conquistou com o filme original, entendeu? O Akira é tal coisa, a chance de o cara fazer merda é muito maior do que sair um filme redondo. E Akira não seria um filme pra fã, seria um filme pra todo mundo, né? Com certeza. Mas assim, entre existir um filme que, sabe, que apague mais ou menos o sucesso do que foi a fonte, o material original, cara, eu acho que aí já tá bem longe também. Eu acho que o problema, não teria problema nenhum em sair um filme, ser ruim, cara. O pessoal ia continuar gostando do mangá e do anime, cara. Acabou, fechou. Tá bom, precisa ficar bravo. Vamos pra próxima notícia. Bom, a Fox demorou demais com a produção aí do The Wolverine e o Darren Aronofsky, né, que muitos diziam que poderiam ter um potencial absurdo pra dirigir o filme, o que eu às vezes acredito que não. Mas enfim, o diretor saiu, né, e abriu vago aí pra vários candidatos, e a Fox libera uma lista de alguns candidatos aí. E dentre eles está Doug Lima, que dirigiu Identidade Bourne, Anthony Fuqua, que fez Dia de Treinamento, O Atirador e um dos filmes que eu gosto pra caramba, que é O Rei Arthur. E Lágrimas do Sol, não foi? É, eu não tenho certeza, cara. Mas só esses três que eu falei aí, meu, são filmes do caralho, velho. Bom, o Mark Romanek, que fez Retratos de uma Obsessão aí com Robin Williams, Justin Lin, de Velozes e Furiosos, Gavin O'Connor, de Força Policial, e James Mangles, né, que foi mais aí, ultimamente foi, né, bem reconhecido pelo filme Os Indomáveis, e também um encontro explosivo aí com o Tom Cruise e a Cameron Diaz. Mas também foi jogado no ar aí pelo produtor Garen Shore, que também um dos candidatos pode ser o José Padilha, né, que já tá aí anexado no projeto do Robocop, e é o diretor do nosso querido Tropa de Elite. O cara já tá jogando pra cima uns 5 nomes, joga mais um, dois, diferença, né? Qualquer coisa, mais tarde ele pede pra sair, né? Cara, ele tá, pô, a gente fica orgulhoso, mas assim, ele tá com essa moral toda, assim, pra de repente ele ser cogitado pra tantos filmes assim? Eu acho que o José Padilha, cara, ele tá muito preso ainda naquele estilo de filme, muito preso a essa dura realidade do Brasil, sabe, na periferia e tal. Eu acredito que, sabe, pro Robocop, por exemplo, né, que não sei como que tá, as contas tá, a certeza que ele vai estar no projeto ou não. Eu acho um filme muito fora do que ele tá fazendo, sabe? Cara, mas é a realidade dura da periferia de Detroit, cara. Cara, mas aí que tá, ele tá preso ainda no subúrbio do Rio, cara, sabe? Na periferia do Rio, cara. Eu acho assim, os filmes que ensaio aqui dos diretores do Brasil. Assim, Tropa de Elite, cara, adorei os dois filmes e tal, mas eu acho assim, um projeto, é a mesma coisa que a gente falar do Darren Aronofsky pro Wolverine, entendeu? Que era um cara muito artístico pro projeto, e ele talvez não seja assim, tão nível Hollywood ainda, pra um projeto que a Fox quer do Wolverine, né? É, não, então é justamente, eu não tô nem questionando assim a competência do Zé Padilha, o cara mostrou que manda muito bem, sabe? É que eu não tô entendendo, assim, que ele não é um diretor que provou o valor dele em Hollywood, por exemplo, né? Exato, exato. Mas a mesma coisa aconteceu com aquele, cara, que esse diretor do Cidade de Deus. Dadinho. Não, diretor. Dadinho, caralho. Fernando Meirelles? Isso. Cara, ele foi chamado pra fazer aquele Jardineiro Fiel e ele, tipo, foi meio que logo depois do Cidade de Deus, assim. Ele não tinha experiência também, assim, vasta em Hollywood. Depois ele fez um sucesso grande e foi chamado, sabe? Depois ele fez Água Negra também, né? É, bom, enfim. Não, Água Negra é do Barreto, não é? Não, acho que é dele. Não, não, é do Walter Salles. É, do Walter Salles, é verdade. Ah, é verdade. Walter Salles é central do Brasil. Aí, o Walter Salles, eu acredito que ele tem, sabe, ele tem mais amplitude pra isso, né? Já tá mais envolvido em projetos fora, né? Cara, mas eu não sei, pô. É um cara que eu não entendo. Por exemplo, eu acho que o Padilha é muito mais diretor que ele. Ah, sim, cara, mas é a tal coisa, né? Vamos fazer coisas diferentes, né? Ele vai ter que provar num filme grande. Ele não vai dar, tipo, aqueles passos gradativos, né? Que nem o Walter Salles deu pra produções de fora, entendeu? Porque sabe ele não... Sabe o que eu acho, assim, mais do que vocês, que o José Padilha seria um diretor muito bom, assim, melhor que os outros brasileiros, ou do que os outros até que foram citados na notícia. Porque assim, ele lançou o Tropa de Elite, beleza, fez maior sucesso, criou bordão, criou personagem maneiro e tal. Aí ele anunciou um pouco tempo depois que ia sair o Tropa de Elite 2. Tipo, se ele fosse um diretor hollywoodiano, ele ia pegar as mesmas coisas, botar mais dinheiro, botar mais, sabe, bop, mais coisa. E não, ele tipo, ele explorou um roteiro mais amadurecido e tal, e ele fez o filme sabendo que ele tinha uma boa história pra contar, coisa que ninguém em Hollywood, sabe, liga. Então eu acho que... Mas é porque lá o mercado de diferente, né, cara? Aqui. É, eu sei, mas isso dá um valor incrível pro cara, sabe? Eu, na minha opinião. É mesmo? Você pega? Curtiu? Não, não é sei, cara, mas Tropa 2 foi, acho que, o melhor filme que eu vi ano passado, sério, sem comparação. Mas é que eu acho que o que eu tô falando é que o esquema é diferente, né, meu? Aqui no Brasil você não espera, você não tem uma pressão muito grande dos produtores, porque simplesmente ninguém sabe o que pode sair. Agora, lá nos Estados Unidos, né, isso acontece muito. Os produtores, o estúdio ficam muito em cima do diretor pra sair as coisas do jeito que eles querem, né? É, isso é verdade. E acabam podando o diretor e ferrando. O meu medo é queimarem o cara por causa disso, entendeu? Mas isso tem outra coisa. Sempre que vai sair uma sequência, todo mundo que já viu o primeiro quer meter o bedelho e falar que queria ver mais assim, mais assado, mais cozido. E quando é um filme que inicia uma franquia, um filme que faz grande sucesso, é a ideia do diretor, sabe? Tem isso também. Ó, cara, eu sei que é o seguinte, de todos esses listados aqui, o nome que mais me agradou pra dirigir Wolverine foi o Antoine Fuqua, cara. Eu acho que, tipo, o trabalho que ele fez em Dia de Treinamento, cara, é um trabalho totalmente competente pra um cara que pode fazer Wolverine também, né, cara? Que é um cara, sabe, meu, da cidade, os caras, o Wolverine, queiram ou não, por mais ruim que seja o filme, o personagem já tá desenvolvido, né? Afinal de contas, ele tem 4 filmes, né? Praticamente. Tem 400 anos, né? É, pois é, né? Então, quer dizer, ele com certeza não vai voltar no passado do personagem. Ele tem que fazer o personagem, sabe, na linha de tempo, aqui e agora. Então, assim, eu gostei, caso, né, realmente essa formalista genuína, do nome do Antônio Fuqua, cara. Ele faz trabalhos diferentes e eu acredito que seja totalmente competente pra fazer o Wolverine, sim, cara. Não vejo por que não. Bom, surgiu outra notícia aqui que parece que jogaram pro alto, porque acho que ninguém estava ouvindo falar de que haveria um remake de um filme de Carrie, A Estranha. É, jogar pro alto todo mundo joga. Quero ver quem fica embaixo pra pegar, né? É isso que a gente vai ver. Bom, não sei se é boato, mas surgiu que aparentemente a Megan Fox falou que gostaria de fazer a protagonista do filme Carrie, que original foi de 1976, do Brian De Palma, e baseado no livro do Stephen King. O filme fez muito sucesso, apesar de, se você for ver, assim, comparando com os filmes que tem hoje, talvez não fizesse tanto sucesso. Então, é até um filme que meio que pede um remake. Acabou virando feito. Cult, né? Ele virou... É, bom, a primeira vez que eu vi foi no Telecine Cult, mas... independente disso, eu acho que tem como ser um filme de sucesso, assim, hoje em dia. O problema é que, além dessa notícia de que a Megan Fox gostaria de fazer, a gente não tem mais base de nada, de diretor, de roteiro, né? Eu acho meio... Sei lá, cara, eu tô começando a achar que o Hollywood fica esperando os atores falarem o que, que eles querem fazer. tá assim, estranho, né, cara? Não, os caras devem perguntar, assim, alguma coletiva, o que, que você gostaria de fazer? Ah, sei lá, o Hóspede de Carbananas. Aí alguém fala, liga pra ela, fala, ó, vamos fazer aí o remake do Hóspede de Carbananas. É, quer fazer? Na verdade, fica um roteirista dando F5 no NQ News, né, pra começar a escrever o filme, velho. E ver, escrever o filme pro ator, né? Não, sou só eu que acho que a Megan Fox não ia funcionar como Carrie, é estranho. Mas sabe por quê, cara? Porque eu acho que foi alguma coisa daquele Jennifer's Body, sabe? Ah, cara, eu nem ia chegar e falar, nossa, né, cara, olha aquela moça que estranha, tipo, ela é diferentemente gostosa demais, tem um pé verdade. Feio. Que pé feio, né, velho? Tem que ser coisa do demônio pra ela ser bonita. É, pô, nossa, ela é gostosa demais, ela é estranha, né, cara? Não, mas o tema é que, tipo, a menina, ela sofre bullying, se apesar desse termo não existir na época, porque ela é paranormal, é meio que por aí. A questão não era nem ser paranormal, porque isso para as pessoas que faziam bullying, né, o suposto bullying em cima da personagem aí da Carrie, eles não sabiam que ela tinha esse contato com o paranormal, por exemplo. Os bulinadores, né? Eles zoavam porque ela era uma escolhida, né? É, ela por ser paranormal, ela tipo, se sentia... Estranha. É, estranha, exatamente. Ah, mas ela era meio estranha mesmo, né? É, aí que está. Ela não sei se ela era pra ser tipo meio feia, pra dar certo como uma pessoa que sofre bullying. Porque, pô, vai praticar bullying com a Megan Fox, sabe? Uma parada. Cara, os Estados Unidos, eles são meio idiota pra essas coisas, né? Eu fico pensando, pô, a menina é paranormal. Nego, tá bullying. Rola um boato que a bullying. Menina é paranormal, né? Nego vai, tipo assim, ó, ela mexe com o paranormal. Beleza, vamos zoá-la, né? Cara, é uma coisa tão saudável, pô, né? Que nem Hellboy, velho. Olha, tem uma menina que ela consegue produzir chamas do nada. Ô, legal, vamos provocá-la, sabe? Muito sensato. Que legal, ela consegue tacar fogo num quarteirão. Vamos provocá-la, sabe? Tipo, é muito burro, velho. Outra coisa legal do filme original é que é a oportunidade que vocês têm de ver o John Travolta, acho que no primeiro papel dele. Ele é o que pratica o bullying. É, ele é o que dá o bullying final na cara. É, né? Ele dá o... Do porco lá? Não. Das tripas de porco, de sangue. Porco, é. E outra, se você pegar a Sissy Spacek e o John Travolta hoje, eu não entendo o que aconteceu com a Sissy Spacek, porque ela tá com aquela cara daquela vozinha de óculos que fica na ponta do nariz fazendo crochê com cadeira de balanço, velho. E o John Travolta tá inteiraço, cara, se você for ver bem, né, cara? É, tá pra idade, tá sus. Tá bonitão, Oliver. Tá, pô, gostosão, velho. Pegava? Você homofetivava ele? Cara, essa mulher fez quantas caralhas? Tá Michael Jackson na nariz dessa mulher, hein? Entendeu? Ó, pra quem... Vocês assistiram aquele De Volta Pro Passado do Brendan Fraser? Que eles Volta pro presente. O presente, isso. Que eles ficam num bunker achando que o mundo acabou e tal. A mãe do Brendan Fraser era a Sissy Spacek, cara. Caralho, velho. É, tô vendo uma foto dela aqui que pariu. E eu não entendo, cara. E aqui ela tem cara de ser muito mais nova que o John Travolta, né, cara? Cara, e o que acontece? Eu tô aqui entrando no site Celebrity Insights Blog. Tem a foto dos cidadãos aqui. Mano, o que acontece com a Meryl Streep, velho? Que ela não fica feia. É porque quando a pessoa é horrível, né, já não fica feia. Caralho, não vou nem apresentar minha avó pra você, então. Ah, ô louco. Meryl Streep é toda, pô, que isso. Envelheceu bem, pô. Ah, tem muita gente que envelhece bem, cara. A Meg Ryan, pra mim, tá envelhecendo muito bem. Ah, principalmente quando ela socou 2 quilos de Botox na cara, meu amigo. Ah, não, mas não tá tão agressivo, eu não acho. Na verdade, é que é o seguinte, ela quer suavizar as rugas do rosto. Só que ela quer que isso seja gradativo. Então ela injetou tudo na boca, porque daí o corpo vai absorvendo devagar. Então ela espalhando pela cara. Ah, agora... Cara, sabe quem que é Sissy Spacek tá aparecendo? A irmã da Diane Keaton, não tá? Ela parece aquelas pessoas que fazem plástica no nariz, com o nariz muito pra cima. Parece não, né? É, bom, mas ela sempre teve essa cara aí que tá. Não, imagina, pra você fazer da Megan Fox uma personagem esquisita, excluída e tal, imagina o resto do elenco, né? Deve ser a Heidi Klum, a Naomi Campbell, Gisele. Verdade, velho. Quero muito ver esse filme, velho. Deve ser. Não, mas é a técnica do Michael Bay, cara. Tipo, a Megan Fox não vai mais fazer Transformers. Foda-se, põe um modelo da Victoria's Secret. Ninguém vai ligar se ela for mal, sabe? E essa sexta-feira, o site Latino Review confirmou em algumas de suas fontes, né, que além de Loki, pode ter um outro vilão nos Vingadores que é Thanos, o Titã Maluco. Louco, né? Maluco. Ficou muito. Deixa ele mais bonzinho, né? Galhofado. Ficou muito Sessão da Tarde da Globo. E ninguém acreditou muito nessa informação, né? Apesar de também ninguém acreditou de quando o Latino Review falou que o Heath Ledger podia ser o Coringa. Agora não se sabe se o Thanos vai atrás da Manopla do Infinito, que tá no cofre de Odin, né? ou do cubo cósmico, que provavelmente vai estar nas mãos do Loki. Como deu a entender no filme do Thor. E acabei de mandar um puto spoiler pra quem não assistiu. Inclusive pra mim. É, originalmente nos quadrinhos ele usa o cubo cósmico como arma e parará. Apesar que ele também... Só que ele é mais conhecido, né, por usar a tal manopla do infinito aí que o Polar adora tanto. Por que que o Polar adora tanto? Ah, você falou bastante no último cast sobre ela. Tá maluco, cara? Por causa das joias. É, um dia vocês vão casar também, vocês vão entender a necessidade de joia. E lá. Como você sabe, né, o filme vai contar com a direção do Joss Whedon e vai contar com os heróis de Homem de Ferro, Capitão América, Thor, a Viúva Negra, Gavião Arqueiro, Hulk, o famoso, né, o que aparece em todos os filmes, na verdade, o Agente Coulson, e o Samuel Jackson como Nick Fury. A estreia do filme tá marcada pra 4 de maio de 2012 até o momento. Quem vai introduzir esse Gavião Arqueiro? O filme dos Vingadores mesmo? Thor já introduziu. É, parece que tem uma... É, ó, vou falar um spoiler aqui. Parece que tem uma aparição rápida dele, né? No filme Thor. Não, tá, mas não conta. Não, todo mundo já sabe da aparição. Cara, já tinha falado isso antes mesmo de sair o filme, Renato. O Susi, a gente viu a cena do Gavião Arqueiro e, tipo, aparece uma cena e que tem lá, sei lá se é uma M60 e um arco do lado, o cara escolhe um arco. Aí o Susi pergunta, será que esse é o Gavião Arqueiro? Eu falei, cara, quando o cara escolhe um arco em vez de uma M60, com certeza deve ser, velho. Não, o duro é o Susi parar pra perguntar isso, né, cara? e sem mencionar que ele errou, ele falou, será que esse é o Arqueiro Verde, o Giba quase deu uma cabeçada nele, que tava mais perto. Faz sentido? Vocês acham que é bom ter mais um vilão em Vingadores, se é que isso é verdade? Sabe o que eu acho, na real, cara? Eu acho que esses itens que foram tão comentados, do cofre, de Loki e tal, com a manopla do infinito, eu acho que aqueles não passaram de um mero elemento de cena, sabe? Isso, só que eu acho que eles gerou um bafafá tão grande por parte dos fãs, que eu acho que eles vão ter que colocar isso de algum jeito no segundo filme, entendeu? Segundo filme não, desculpa, os Vingadores. Sim, eu acho que, cara, não foi nada além do que uma homenagem pra quem lê os quadrinhos e sabe o que é aquilo, cara. É lógico, cara. Eu imaginei isso, meu. Aliás, Thor tá cheio desses easter eggs pra quem lê quadrinhos. Sim, e você imagina, pô, vou fazer uma produção cara que vai apostar muito em cenário. O cenário do Cofre de Odin tem que ser foda. Por que não fazer algo que faça referências com o universo Marvel e tal e fique legal em cena, entendeu? Então, pô, os caras tiveram uma sacada inteligente, cara. Nada mais do que isso. Eu também acho que é só isso, cara, e era a intenção, pelo menos, era só essa, entendeu? Nada mais, assim, mais uma referência mesmo pra galera gostar e tal. É a mesma coisa de você tá assistindo a sua lenda lá e ter o pôster do Empena lá do Batman e do Superman e falar que o Smith vai dar nos filmes, sabe, sei lá. Ah, mas peraí, também é o seguinte, né, cara, que o que eles estão falando aí, na verdade, assim, apesar de ter toda essa questão que vocês falaram de o Buzz ter podido gerar essa informação, mas a gente tá falando do Latino Review, que foi exatamente a que falou do Heath Ledger e todo mundo ficou dando risada, né? Não, sim, mas eu não tô dizendo do Latino Review. Inclusive o Coringa, né? Sacaram a piadinha? Mas eu não tô dizendo... Eu, pelo menos, eu acho que o Oliver também, né, a gente não tá falando do Latino Review. A gente tá falando do filme em si. Da produção, da direção, entendeu? De quem participou do filme. Acontece que isso gerou um buzz tão grande que eles resolveram, né? Que tá, ou pretendem resolver que isso se torne um elemento importante no filme dos Vingadores, entendeu? Que não era o pretexto deles no começo. Agora é claro, se a gente vê por outro lado. A gente tá com os maiores, os mais poderosos heróis da Marvel num grupo só, cara. Tu tem que, meu, colocar no filme uma ameaça considerável, né? Pra que represente um certo desafio pro grupo, né? Então acho que, assim, nada melhor do que um vilão com proporções cósmicas que nem é o Thanos, né, velho? Acha, velho. Lindomar o Sub-Zero brasileiro e apavorar esses caras. É, sou só eu que acho que, por exemplo, um vilão só pra os Vingadores é pouco. Ah, com certeza. Tá. Porque senão, eu acho que, por exemplo, ainda o Loki seria o mais promissor, porque no começo parece que dizem que ele controla o Hulk, né? É, tem esse papo também. Pelo que soltaram até agora. Será que, por exemplo, se colocar só um vilãozão fortão, não fica aquele esquema de os quatro vão lá e apanham. Vão de novo e apanham. De repente um descobre como que faz pra derrotar o cara e o filme acaba? Power Rangers, né, cara? É. Mas assim, eu vou falar, cara, eu acho besteira absurda eles repetirem o vilão, cara. Não. Eu acho, velho. Eu acho muito imbecil. Pô, tá faltando vilão na Marvel? O que tá acontecendo? Não, o Thanos é novo, bom. Não, mas é a questão do Loki, cara. Não, então, mas que nem... Pode ser uma coisa tipo 007. Mas o Loki, entendeu? Pode estar como vilão só, tipo, controlando o Hulk. Eu acho que pode ser coisa tipo 007, cara. Tipo, eles começam com o Loki, sei lá, controlando o Hulk, pra inserir o Hulk no contexto da história nesse filme, entendeu? entendeu? Aí, meu, resolvem esse problema, aí o filme começa. É como o 007, por exemplo, entendeu? Eu acho que, meu, dois vilões principais durante o filme inteiro, cara. Ah, eu não sei lá. Ainda mais repetir vilão, velho. Ah, eu não acho legal isso aí, não. Eu acho que pelo menos até agora, pelo escopo que deu, é que tá faltando aquela coisa de lutar com uma multidão, entendeu? Que eu acho que falta, por exemplo, não é que nem você teve o Homem de Ferro 2 e o cara lutou com 40 robôs lá do Hammer. É, mas vilão só tinha um, né? Sim, mas eu digo assim, vai faltar aquela luta de multidão, entendeu? Aquela coisa emocionante, você saber se vai dar certo ou não. É. Ah, vai que o Thanos também tem um exército de... Skrull? Não, como é que chama aqueles caras do Power Ranger lá? A gente sabe que pode vir o exército que for, que um giro só daquele laser do Homem de Ferro 2 lá, meu. Mano. Caramba, aquele laser é foda demais. Que arma é especial, né? Que arma é aquela, né, velho? Até o amigo dele fala que você não usou isso desde o começo, velho. Tem outro porém também, né? A gente sabe que pra fazer funcionar os Vingadores, cara, é um grupo de heróis e cada um é muito diferente do outro, né, cara? Eles têm características totalmente diferentes. A gente aceitava no quadrinho, a gente era criança, a gente lia, se divertia e tal, cara. É, e até porque nos quadrinhos você tem um contexto, assim, de anos entre eles, né, cara? Então você consegue até entender essa questão de dimensões e que todos eles... Isso em duas horas de filme, exatamente. Exato. O que acontece é o seguinte, e como você, além de funcionar um grupo de heróis diferentes, como você vai fazer funcionar um grupo de vilões, cara, também, cara? Então, são duas coisas pra se lidar, cara, que eu acho extremamente difícil num filme, né, cara? É, tem que ver, realmente, tem que ver se eles vão ter um esforço coordenado, ou se por acaso vai surgir um em uma hora e de repente o outro vai surgir, assim, num momento completamente diferente, né? Televisão. E a ABC liberou aí agora 4 imagens da série Charlie's Angels, ou As Panteras, né, que vai estrear nos Estados Unidos. Bom, as protagonistas da série atual são o seguinte, né, a Abby, a Kate, vai ser a Amy Ilonsky, que era do General Hospital, a Abby vai ser a Rachel Taylor, dos Transformers, e a Marisa vai ser a Minka Kelly, de Friday Night Lights. Pra quem não sabe, ela também foi eleita a mulher mais sexy do mundo, então é importante. É uma informação relevante. Pra quem come, né? É, pois é. Vai levar a moral de quem tá... Aqui, ó. O Bosley vai ser o Ramon Rodrigues. A série tem produção da Sony Pictures e da Flower Films, que é da Drew Barrymore. Eu, sinceramente, cara, essa série eu acho que vai, pelo menos lá no piloto, deve chegar a ser transmitido, cara, porque não tem necessidade de fantasias que nem da Mulher Maravilha, né, cara? Porque de resto, cara, é um título que, cara, não tem mais apelo nenhum, né, cara? Quanto tempo durou essa série original? Ups, muito. Original? Original era um fenômeno. Não, mas pera aí, era um fenômeno, mas não foi muitas temporadas também, não, cara. Não? Pera aí. Vamos pesquisar ele. Era um fenômeno. Qual? O que vocês estão falando aí? Charlie's Angels originais. Porra, cinco temporadas. Tá, não era um fenômeno, mas... Não, cinco temporadas é uma série... Sim, é uma série razoável, assim. Durou bem. Eu não sei se, tipo, ela já tava ruim na partir da terceira temporada e nem foi empurrando com a barriga, sabe? Cara, eu particularmente, na minha concepção, não dou 3 temporadas pra essa série. Eu não sei se... Eu não sei, velho. Porque eu não sei se atualmente as séries de agora, as pessoas que assistem séries atualmente são nesse esquema, entendeu? Por exemplo, se começa a passar, vamos dizer assim, Esquadrão Classe A de novo. É uma série que fez um puta sucesso, mas eu não sei se atualmente quem assiste, entendeu, tá atrás desse tipo de série. É que nem vê, cara. O Oliver tem original, né, Oliver? Tem a original, cara. Assim, é uma série... Foi, na verdade, uma minissérie, né, a gente pode considerar. Não foi uma série que se estendeu muito tempo. Ela teve começo num filme pra televisão, teve o meio e teve o fim, cara, entendeu? Eu acho que por isso teve até méritos a série. Mas a série nova do V aí, que começou em 2009, teve a premissa de ser uma série com várias temporadas e tal, e foi cancelado na segunda, né? Pois é, isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que as pessoas, a gente agora, cara, não quer ver esse tipo de coisa, sabe? Ah, mas cabe perguntar, que séries que ganharam remake estão fazendo sucesso atualmente? Ó, fala de novo com essa sibilada bonita que você deu. Sério, isso que... Que isso? Não? É Exatamente. Que sucesso que faz sucesso recentemente. Cara, eu, nenhum remake deu certo até agora. Não, acho que a Pai 5.0 parece que tá legal. Pô, tanto tá legal que você tá vendo os números aí bombando, né, cara? Não, eu não tô vendo, mas sei lá, bom, ela foi renovada. Uma agora, série que cara, tem 5 zeros, né, não pode ser legal, né? Cara, Charlie's Angels, assim, uma desculpa pra colocar mulher gostosa, será que é só isso de novo? É, então, cara, sabe? É, eu não sei, eu posso estar enganado, como quase sempre eu tô, mas... Eu não sei, cara. Não sei se essas séries, assim, remakes de séries que foram tão famosas antigamente, se elas vingam de novamente, cara. Mas, assim, eu acho que... É outra pegada agora, sabe? Ah, tem filmes que são bons antigamente. Tem filmes que são ótimos antigamente. Mas você vê, eram feitos nos moldes do melhor da época que eles foram produzidos, entendeu? Agora, por exemplo, você vai pegar uma série que foi boa do jeito que ela era pra tentar adaptar pros moldes de... Ah, cara, eu não sei, viu? Tá aí o remake da Mulher Maravilha que não passou nenhum piloto, né, cara? Pô, cara, nem começou a ser feito e já cancelaram, sabe? É, ou se não, fazer que nem o pessoal andou fazendo, né, cara? Investe em um filme só, em homenagem à série, né? Pô, Panteras ainda rendeu 2 filmes, por incrível que pareça. Né? Porque, por incrível que pareça, também o primeiro, né? Muita gente acabou se levando pelo clima de videoclipe e tal. E, meu, aí, Esquadrão Classe A, por exemplo. Isso é um filme muito legal, cara, eu achei. Então, mas beleza, aí ele virou um filme. Filme. Tá, então, funcionou, deixa quieto lá, tá ótimo, cara. Se pá, você faz uma sequência do filme, cara. Se não, tu esquece. Até aí tudo bem. Agora, uma série novamente, cara. Deixa eu perguntar, cara. Deixa eu refletão comigo. Vocês acham que tá na hora de algumas séries assim investirem em webséries, cara? Tipo Mortal Kombat. É, mas é que Mortal Kombat é bem mais focado, assim. Vocês acham que isso poderia virar um nicho? Por exemplo, uma série dessa, das Charlie's Angels, por exemplo. Vocês acham que se ela fosse uma websérie, talvez não virasse mais da Charlie's Angels, nem digo tanto, mas da Mulher Maravilha, por exemplo. Ah, cara, mas aí depende do custo-benefício da coisa, né, cara? Então, será que já é atualmente uma coisa mais rentável? Porque eu já vi algumas séries, eu vi uma da Fox, ou do FX, eu não lembro agora, que passa no Chamada toda vez, que é uma websérie. Parece que ela tem feito muito sucesso, cara. Agora, eu não sei o quão sucesso faz a ponto de uma série com atores bons, com uma produção boa, entendeu? Eu acho que a ideia da websérie, cara, de repente seria furada pelo fato de ser um alvo, eu acredito assim, com menos apelo comercial, cara. Tá na internet e tal, mas não faz o sucesso comercial que teria entre os comerciais de televisão americano, entendeu? Então, assim, eu acho que o investimento seria muito grande, de repente, não sei. Um retorno pequeno, né? E um retorno muito pequeno pra uma websérie. E se você fazer um negócio enxugando custos, né, pra tornar ele uma websérie, acaba não compensando, não vai agradar ninguém, cara. É, pode ser também. Mas é uma coisa a se pensar, né, cara? Às vezes vira um nicho novo de mercado, assim. Porque já é, né? A websérie já é um nicho de mercado, mas digo a ponto de ser rentável a escolha entre TV a cabo ou websérie, né? Ué, velho, e o que mais ferrou nas Panteras, cara, o fato da Drew Barrymore ter decidido as Panteras, elas não usam armas, né? Uhum. Pô, velho, coloca a metranca, velho, que nem a série antiga, era revólver mesmo, cara, deixa... Pô, você corta um elemento de ação do filme, pô, pelo amor de Deus, né? As Panteras, eles tinham que fazer igual fizeram com o Quadrão Classe A, porque elas têm 2 filmes que não são um sucesso, mas, tipo, se pagaram e todo mundo lembra e tal, eu acho que teria mais futuro no cinema, assim. Se devem pra um bom diretor. Ah, e tem outra coisa, a Mulher Maravilha também é, tipo, já teve uma série muito tempo atrás, né? Que durou 3 temporadas. Fez sucesso. Então, o que acontece? Antigamente, cara, as séries não precisavam ter milhares de temporadas. É, hoje em dia que tudo quer ganhar dinheiro e tal. Lógico que é ganhar dinheiro, velho. Você vai gastar 1 milhão de dólares pra fazer papai, sabe? Quer agradar no público. Vai tomar no c***, velho. Antigamente você tinha, tipo, 3 canais pra ver, no máximo. Sabe? Ah, é. Aí sim. Mas esse papo de, o cara só fez pra ganhar dinheiro. Todo mundo faz isso pra ganhar dinheiro. Eu poder fazer séries pra ganhar dinheiro também. Então, Polar, solta a trilha aí. Bom, no ano passado, George Lucas declarou sobre que a muita discutida aí série live action de Star Wars já estava na espera devido a algumas dificuldades de produção, né, por um preço razoável. E nessa semana, durante uma entrevista, ele foi perguntado novamente sobre o status da série e ele disse que ela está guardada na estante e que já tem cerca de 50 horas escritas e estão esperando para descobrir uma maneira diferente, né, no processo de fazer filmes e principalmente quando se trata de Star Wars. Wars. A gente já sabe da boa dose de CGI e efeitos visuais e ausência de atores reais, né, que ele conta. E o que eu tô esperando mesmo é o mundo avançar 1000 anos em tecnologia, né? Pois é, mas um dos maiores problemas aí que pode, né, levar, de deixar com que a série siga com tranquilidade em frente, é o preço, né, que é o mesmo de um longa-metragem, né, ao contrário do que a gente costuma ver em séries de televisão, que tem um orçamento mais justo, né. Bom, enquanto isso, o Lucas continua a pesquisa, né, da solução desse problema, né, de uma produção supostamente... Esse problema do limite da tecnologia humana, né. Ah, cara, você precisa realmente fazer tanta coisa assim? Que nem o Battlestar Galactica não foi feito, cara? Eu acho que ele não tá com a menor pressa de lançar essa série. Tá escrevendo lá, vai, 50 horas de roteiro, 60, seja. Ele tá com a série já da animação, que ainda tem uma longa, tipo, estrada pela frente, sabe? Na época que saiu a primeira temporada, falavam que tinha roteiro, acho que pra 100 episódios. E tá nem na metade disso. Então, ele pode deixar, esperar a tecnologia ficar mais barata, se for o caso. Ah, cara, eu acho que, sei lá, meu, ele tá parecendo aqueles caras chatos em um videogame novo e fica chamando você pra ir na casa dele ver o jogo, só que só ele joga. É aquele negócio, sabe? Ele não vai dirigir, só que também não quer deixar pros outros fazerem. E pra ele fazer o negócio é não ter nenhuma profundidade o filme e ser cheio de efeitos especiais. E do jeito que ele quer fazer, é muito caro. Por que ele não solta na mão de outro cara que consegue fazer isso com um orçamento mais apertado? Não, e lembrando de uma coisa, né? Que quando ele ficou ausente da cadeira da direção, foram os melhores filmes e melhores animações que surgiram de Star Wars, né? Pois é. Exatamente, é isso que eu tô falando. Porra, deixa na mão de outro cara, pô. Ele já ganhou tudo que ele podia ganhar, 3 vidas com isso aí. É. Mas ele sabe que história ele quer contar aí. Assim, porque a série animação é tipo Guerras Clônicas, ok. Não, vai ser entre o 3 e o 4, não vai ser Guerras Clônicas. Não, tá. Ah, é, entre 3 e 4. Mas vai ser, então, vai ter Anakin, vai ter essas coisas, será? É, vai, diz que teria aparições do Darth Vader, ele, tipo, ele até seria, assim, aquele cara que aparece no final da primeira temporada pra dar aquele roda, sabe? Pô. Mas, assim, não, seriam personagens secundários. Pô, se você é personagens secundários e mundos secundários, não vai precisar de tanta tecnologia assim, tanto tiroteio, cara. O povo quer ver um pouco de história desenvolvida também, né? Chega dessa palhaçada. É, cara, mas acho que também é o ponto que nem você falou de Battlestar Galactica. Pode ser uma série legal e tudo mais, mas eu acredito que o nível de pós-produção, cara, isso daí nunca vai agradar nem a fã de Star Wars e nem o próprio Lucas, principalmente. Né? Eu também tô achando que se ele quiser botar o valor muito lá em cima, a série não vai se sustentar com o público que vai assistir, sabe? Realmente, cara, eu acho, cara, que ele tem que apostar mais em, sei lá, cara, em cinema real, né, que foi o embasamento da trilogia original praticamente, né, cara? Você deixar de, sabe, de muitos cenários assim, aqueles cenários, né, que ostenta muita beleza, que nem os caras fazem em Naboo e tal. Mas, pô, pensa bem, você criou uma das maiores sagas, né, de ficção científica do cinema, com praticamente do zero, cara. Você tem o cenário que era um deserto, né, algumas tocas aqui e lá, uns iglus no meio do deserto, e, cara, e não mais do que isso. Depois, muitas cenas de batalhas no espaço, cara, que hoje, em termos práticos, cara, é muito fácil de se fazer, cara. É mesmo. Entendeu? Eu acredito que a única coisa que ele teria que, assim, investir foda, possivelmente pesado, assim, figurino e maquiagem, quem sabe, né? Não sei. Eu tô achando que, assim, ele não gravou, tipo, existe história dos episódios, sei lá, 7, 8, 9 em livro, né? Assim, que seria ele. Mas ele nunca filmou, porque disse que no cinema ele sempre quis fazer a história do Anakin, tá? Desde criança até quando ele morreu. Aí o que acontece? Na série, parece que ele não vai focar tanto nos personagens que a gente conhece, pelo menos eu acho, porque, isso, bom, ele já tá fazendo isso na Clone Wars, então talvez o seriado seja o que ele gostaria de mostrar no cinema se ele fosse contar o resto da história. Games. E a Ubisoft, né, lançou um vídeo, um teaser, na verdade, sobre o que vai ser o Assassin's Creed Revelations, que vai ser o fim da trilogia do Ezio. Como nós já dissemos anteriormente em outros Nerdrops, você não vai se jogar só com o Ezio, mas também com o Altair, e, se não me engano, um outro personagem que agora eu não me lembro o nome. É pra um salvar o outro do afogamento, né? É, porque o Ezio sabe nadar, o Altair não. Depois dos outros jogos serem passados na Itália, né, o Ezio vai pra Constantinopla, no Império Otomano e tal. E o objetivo dele é seguir os passos do Altair. Espero que não seja pela água. E além de Constantinopla, Ele ainda vai visitar, né, a Fortaleza dos Assassinos de Maziaf. Passa lá por Nazaré, quem sabe ele adquire uma habilidade, né, de andar por cima da água, né, cara? Na Galileia, né, velho? E vão ter alguns personagens famosos, sempre tem, né, nos Assassin's Creed, né, alguns personagens famosos, incluindo o Da Vinci. E nesse, um dos personagens vai ser o Príncipe Salomão. E aí, o que vocês acharam desse teaser? Ah, cara, o teaser é sempre legal, né, cara? Só que, tipo, a verdade a gente só consegue enxergar no gameplay, né, cara? É, isso é verdade. O legal é que, tipo, acaba virando meio que um romance histórico, né, cara? O Assassin's Creed, assim, tirando, eu não sei os outros, mas, assim, a jogabilidade, às vezes, que enjoa um pouco e tal, mas as historinhas do Assassin's Creed, no geral, né, agrada bastante, cara. Oxe, mas esse Príncipe Salomão aí é o Rei Salomão? É, eu acho que antes dele virar rei, né? Mas, pô, como que o Ezio foi parar nessa época? Só se foi na época do Altair, então. Ah, Zé, aí você tá... Cara, o rei Salomão é antes de Cristo. Não, mas o Altair também é depois de Cristo já. Pô, caramba, não tô entendendo mais nada. Eu não sei, só sei que eu achei muito foda a roupa nova do Ezio. Tá bem mais velho agora, né? Ele deve estar altamente moda foca. Constantinopla Fashion Week Show, né, cara? Fatality. É, apesar dos trailers, né, anteriores, que eram todos emocionantes, aterrorizantes, que foram mostrar Dead Island, né, a promessa dele grande sempre foi a jogabilidade, né? Seria em primeira pessoa, com foco em armas corpo a corpo, e algumas poucas armas de fogo que é onde o bicho pega mesmo. Mas, então o pessoal tava louco pra ver a jogabilidade, né? Vamos ver que é isso aí. De repente, cara, a Techland soltou um vídeo com 11 minutos de pura jogabilidade, assim, mostrando que o cara quer saber como o jogo vai ter alguns elementos de RPG, vai ter, mostra um pouco mais da história também, relacionamento, sobrevivente. Vale muito a pena ver o vídeo, tá bom demais. Vai funcionar muito no esquema de estamina, sabe? Você não vai ficar conseguindo correr muito tempo. Se você vai ter um... Você vai começar a correr, vai ter um medidorzinho, vai diminuir, vai falar que você tá cansando. É um recurso já bem usado em qualquer outro FPS, né, cara? Ah, cara, não é muito não, é difícil você ver um negócio desse. Não, se eu não me engano, no Killzone tem no Crysis tem também. Por exemplo, Left 4 Dead você não tinha um negócio desse. E outra, cara, vai mostrar também você caindo, né? Os zumbis podem te derrubar também. Então, de repente, o zumbi pode virar, dar um soco em você e você cair, aí depois ele vem pra cima de você. Então você tem que ter muito mais cuidado pra pegar, e ele mostra bem essa desgraça que é. Porque assim, o vídeo tem 11 minutos, não é mostrado arma de fogo praticamente. É só arma de corpo a corpo. Então a coisa é bem desesperadora, principalmente quando tá vindo 3 daqueles mais acelerados assim. Pô, vão garantir horas e horas de perda de sono aí. É, cara, vou te falar, pra quem já tinha medo de jogar Dead Space, ainda não, Guizão. É tenebroso, mas assim, o que eu acho legal do Dead Island, cara, é que o gênero zumbi a gente não tem muito mais o que, né, criar em cima. Então, às vezes, eles mudam as locações, né? E agora os caras colocam uma ilha paradisíaca, né? Com navios, resorts e tudo mais. E eu acredito que esse seja o grande tchan dos gráficos, né, cara? De mostrar algo totalmente diferente do que a gente estava acostumado a ver com o Left 4 Dead e com o outro lá, o que é do cara lá da moto, cara? Dead Rising. O Dead Rising, né? Eu acho, assim, que ele tá diversificando bem legal. E também as armas, né? O estilo de jogabilidade também tá diversificando bastante. É, que é legal que você pode improvisar, né, cara? Você pode colocar prego numa madeira e fazer um tacape pra você matar os zumbis. Isso é muito legal, cara. Muito interessante mesmo. Você pode ir adicionando, misturando o que você tem de material pra formar uma arma nova. Cara, eu vou falar pra você, eu não sou um grande fã do gênero, não, mas eu tô começando a ficar com expectativas pra esse jogo, viu? Pô, tu não tá desde o primeiro trailer, não? Posso ser sincero? Não, porque eu tava meio de saco cheio de zumbi. É, mas cara... exato, cara. E é a coisa que a gente falou no Assassin's Creed, cara. A questão de você mostrar só CGs, né? As cutscenes do jogo. Isso daí, cara, não representa absolutamente nada. A questão tá no gameplay que a gente tem, né? Nesses 11 minutos de vídeo, cara. E se demonstra ser bem legal, viu? É, o legal é que faltam só 4 meses pro lançamento, né? Vai sair pra PS3, Xbox 360 e PC também. PC também? Eu, quando peguei, parece que era PC também. Aqui na notícia só tem PS3 e Xbox. Ó, pra mim esse jogo vai concorrer com o Portal 2 a jogo do ano. Aí, vou falar pra você, tá falando até que não é nem setembro, tá dizendo aqui 1º de agosto. Nem o filme do Resident Evil conseguiu diversificar os zumbis, né, cara? Que nem tá aqui, cara. É o Velocidade de Zack Snyder, né, cara? Cara, eu achei interessante. Pelo jeito vão ter vários focos de sobrevivência. sobreviventes, né? Pelo que eu vejo aí, você vai transitar entre eles. Na verdade, você é uma mulher, né? Eu particularmente adoro o jogo de zumbi, velho. Eu acho que esse jogo é esse animal. Ah, pelo que tá falando aqui, ele fez aquela série do Call of Juarez. Puta, velho. Puta jogo também, hein? Fatality. Bom, segundo um artigo australiano, né, se estiver correto, o jogo Batman Arkham City, né, além dos já confirmados vilões Hugo Strange, que vai ser o grande vilão da vez, aliado aí ao retorno do Coringa, Arlequina, Duas Caras, que, né, aí é novidade já, o Charada e Mulher-Gato, estão contando que pode contar com a presença aí do Senhor Pinguim. Aqui especula, né, que ele pode ser um dono de um museu que contém tanta arte e beleza quanto os armamentos de grande poder. O artigo ainda aponta que com o pequeno capanga e vilão Zaz, né, ele já vai aparecer novamente, junto com o Homem Calendário, que tem dia certo pra atacar. Mr. Freeze e, por último, Máscara Negra. Cara, eu acho esse Batman, velho, eu acho esse Batman muito foda, cara. Ele é o melhor dos dois mundos, né, cara? Eu acho que ele é o melhor. Ele é muito foda, velho. Ele é o melhor que a gente tem no cinema e o melhor que a gente tem nos quadrinhos, né, cara? Ele caminha bem no meio disso, né, cara? Eu acho, puta, bacana pra caramba. E pelo que a gente vê no trailer aqui, a Gotham City tá mais colorida, né? Não vamos dizer que é colorida ao estilo Schumacher, né? Mas tá bem mais atrativo o jogo. Eles deram umas diversificadas no gráficos, mas aparentemente jogabilidade e características gráficas dos personagens vão se manter na mesma, né? Como... tá bem maior agora, né? É praxe em qualquer sequência de game, né? Eu acho que tá de tirar o chapéu esse, tipo, universo próprio que o jogo tá construindo desde o primeiro até esse. Também, principalmente em relação ao estilo dos personagens, ao design e a personalidade, assim. Acho que tá muito foda, assim, o visual da Harley Quinn, da Mulher Gato, sabe? Tá muito, muito maneiro. Cara, eu tô gostando de tudo isso que vocês estão falando, assim. Eu concordo com tudo isso. Eu só acho que o Hugo Strange tá muito caído pra ser o vilãozão, sabe? Do jogo. Ah, mas qual o problema? Ah, cara, você tem o Coringa, você tem o Mr. Freeze, você tem um monte de cara foda, sabe? Porque aí não é o filme do Christopher Nolan que ele precisa ter um pé na realidade, então tudo bem, pô, vamos botar um Hugo Strange na parada. Aí não, cara, ele pode botar um outro cara mais icônico do universo, por exemplo, botar um Charada, ou Duas Caras, sabe? Uma outra coisa, entendeu? O Charada não tem como, que ele já rodou, né? Ih, mas pelo jeito aí o próprio Mr. Freeze tava preso no primeiro. Preso dá pra soltar, agora morto pra reviver é outro papo. Não, mas ele não tava morto, tava vivo, ele prendeu também, né? Foi preso. Ah, bom, sei lá. Transferências para a Marvel, assina o formulário abaixo, né, velho? Eu só acho assim que, cara, eles estão certos, cara. Eles têm que tirar um pouco. Pô, Coringa, Duas Caras, Mr. Freeze. Eu não sei, eles já tiveram sua evidência aí, né, cara? Vamos dar uma diversificada mesmo, cara. Eu acho que a palavra do ano é diferenciado, né? Vocês podem perceber. Gente diferenciada. Pois é, qualquer gente diferenciada no comando, né, cara? Mas. Eu acho válido. Você pode ver o resultado positivo aí em Arkham City, né, cara? Cara, eu não aguento, cara. Eu jogava o Arkham Asylum. Colocava no som, cara. Você ouvia, você conseguia sentir os seus ossos sendo pressionados, cara, quando você viu, quando você dava porrada com o Batman, velho. O som das porradas é muito animal. Você vê que o Batman é um cara grande, forte e sabe bater, sabe? É impressionante, velho. Cada soco que ele dá, você sente que tá quebrando a boca dos caras. É muito bom, velho. O único defeito pra mim do Batman Arkham Asylum é que ele não vem com o dispositivo pra você ir pra uma dimensão que você... que o tempo dure 72... o dia demora 72 horas em vez de 24, né? Pra você poder jogar de novo. Pois é. Pô, é demais. Ele é bem limitado quando você joga ele bastante. Da metade pro jogo você já percebe que ele é bem limitado, assim, né? Em questão de movimento, em questão de coisa, mas, velho, é muito animal, mano. É muito bom, cara. Cara, eu adorava jogar aquelas missões de Hide and Prey. Uhum. Você ficar escondido e de repente pegando os caras um por um. Oh, muito bom, cara. Você engatava uma sequência nos caras, você rachava. Oh, muito foda, velho. A transição que ele fazia de um nocauteado pra um cara prestes a se nocautear era muito foda, né, muito cara? Bom. Velho, muito bom. Se eles manterem esses elementos, que eu tenho certeza que vai manter, e com certeza vão acrescentar coisas novas na jogabilidade, cara, vai ser novamente o jogo do ano, cara. Se mudar isso aí, você estraga. Agora é ver, né, cara, como é que vai ser a cidade de Arkham, né? Eu espero bastante coisa, cara. Pô, muitos lugares, assim, né, que você pode explorar, muitos caminhos, sabe? Porque o Batman mesmo no Arkham Asylum, você só tinha um caminho a seguir, né? Você podia fazer coisas diferentes e tal, mas você era um caminho só. Agora, pô, você poder fazer as coisas em ordem, na hora que você achar mais legal, cara, pô, isso vai dar uma imersão muito louca no jogo. Fatality. Bom, e surgiu a notícia de que a Sony está preparando seu console que será o sucessor do PlayStation 3. Já? Quanto tempo tá o Play 3? No mesmo tempo de todos os outros, 2007. Só? Porque o Play 2 durou bastante, né, cara? Não, o Play 2 ainda tá até aí, se você for ver. Assim, ah, tá, mas não, né? Tá, mas não tá, é. Não, mas a ideia é que eles durem, tipo, 5 anos. Se for falar assim, meu Nintendo 64 funciona até hoje, cara. Tá aí até funciona, hoje. Funcionar, funciona. Tô falando de lançar título. Mas, enfim, o vice-presidente executivo e chefe financeiro da Sony, o Masaru Kato, ele foi chamado pra explicar por que houve um aumento de custos nas áreas de pesquisa e desenvolvimento de repente agora. Por que será, aí, né? É, por quê? Por que de repente tudo de repente vai custar mais caro? A Nintendo fala que vai lançar um console novo e de repente a Sony encarece na área de pesquisa e desenvolvimento. Não só isso, né? De repente a PSN cai e dá um prejuízo violento, né? Isso daí, se eu não me engano, cara, tem cara de ser aquele tipo de notícia pra você jogar no ar pra, sabe, tirar do foco o problema que você tá tendo agora. Sabe, não faz sentido porque agora você não ouve mais isso, né? É muito difícil. Mas até pouco tempo atrás, as desenvolvedoras, todas elas reclamavam que não conseguiam explorar todo o potencial do PS3 pela dificuldade que era colocar o jogo nessa plataforma. É, eu acho que isso aí é papo, viu, cara? Mas é que tá, o PlayStation 3, quando foi lançado, ele tava muito à frente do seu tempo. Então ninguém tinha dinheiro pra comprar nada dele. Não, então, ele ficou meio encalhado pelos primeiros, sei lá, 2 anos. Então essa porra deu prejuízo até outro dia, cara. Agora dá 2-3 meses de lucro, vamos fazer outro? Não, então, é que tá. O PlayStation começou a melhorar a situação de 1 ano e meio, 2 anos pra cá no máximo, assim. E aí, de repente, a PSN deu essa falhada aí, sabe? Então eles... E a Nintendo já tá... Que foi a que mais vendeu esses consoles atuais. Já tá preparando o seguinte. Então a Sony tem que correr atrás também. Não, mas correr atrás é natural, cara. Até porque você desenvolve e tal. Mas eu acho que esse papo de não pode explorar todo o potencial, cara, eu acho que isso é balela, velho. É, isso é papinho. Que se fosse assim, eu não precisava lançar outro, entendeu? Era só falar, ó, vamos inventar aqui, fazer que nem o Google, entendeu? Ó, vocês não sabem como fazer? Tá aqui, ó, com o sistema do Android. Ah, vocês não sabem como é que faz pra programar, usar tudo? Tá aqui, é assim que faz, entendeu? Então, é normal se renovar. Eu não imagino que vai lançar um PlayStation novo. Eu não imagino que seja um PlayStation novo. O presidente, o chefe financeiro, o tesoureiro, sei lá, o Masaru Kato, ele não foi muito nesse papo, não. Ele deu uma desconversada. Ele falou que esse ano eles estão querendo lançar o NGP, né? O Geo Pocket. Nossa, o Geo Pocket é foda. Puta que pariu. Aqui, NGP. Eu fiz a livre interpretação da sigla. Aí, por causa disso, é que eles estão tendo um gasto a mais. E ele acha que o PlayStation tem uma boa vida útil. Realmente, agora que tá mais viável pra todo mundo ter Blu-ray em casa e tal, e enfim, esse aspecto das coisas, realmente, o PlayStation ainda tem uma vidinha ainda razoável, até semelhante a que o PlayStation 2 teve, eu diria. Mas tem que ver o que a Nintendo tá fazendo, o que a Microsoft também, né? Eu não acho que a Microsoft deve ter planos, não. Da Nintendo lançar o Wii, cara. Desculpa, mas eu já tô ouvindo dizer aí que a Microsoft também tá entrando nessa. Já tá caçando, claro, aí também? É, chegar na E3 de mãos abanando, sabe? Pô, viu uns papos aí, vamos ver o que vai dar, né? Talvez seja isso, né? As três grandes, pelo menos, botando as cartas na mesa aí, né? Então é isso, então, pô. Você tá de conchave, então, com o Balmer. Ô, pô, amigão meu. Tá de papinho. Eu curto ele no Facebook e tudo. Trocando e-mail, caralho. É assim, então. É, eu acho que se a Nintendo quer mostrar o console novo, e se a Microsoft também vai, a Sony, se ficar de mãos abanando, vai pegar mal pra ela. Não, eu acho que nessa E3 ninguém vai mostrar nada, ninguém acho que vai nem comentar. Mas a Nintendo vai. Comentar é possível, agora mostrar nada, eu acho que não. Não, a Nintendo falou que vai mostrar. O Projeto Café, né? Chama o Projeto Obra. É, pois é. Ah, mas não vai ter esse nome no final, né? É, claro, óbvio. É o Projeto Natal, né, velho? É, vira aqui, né? Miscelânea. E vamos aos destaques de miscelânea. Justin Bieber vira nome de droga no Canadá. LHC cria matéria primordial incrivelmente densa. Mulher é presa após tentar vender pedra da lua. Never say never. E o Justin Bieber ficou possessa quando descobriu, né, que alguns traficantes do Canadá, da cidade de Toronto, cidade da qual ele nasceu, estão vendendo uma variação da maconha batizada de Justin Bieber Kush. No cartão que acompanha a substância, olha só, um cartão de visita, diz o seguinte: pra ajudar você a superar os momentos difíceis com seu amado e torná-lo mais próximo. Caralho, velho, isso é esotérico esse negócio. Ainda não há uma declaração oficial do AS sobre o caso, mas segundo o site americano popcrunch.com, Justin pretende mover uma ação judicial por uso não autorizado do seu nome. Parabéns, Justin Bieber, por tentar processar o tráfico de drogas. Exatamente, né, cara? Muito sensato da parte dele. Como que você processa algo que é propositadamente ilegal, né, cara? É, eu não entendo, velho. Ele não é o primeiro cara a virar nome de droga, é. Eu acho que eu já li alguém que também já virou. Tem gente que é uma droga, né, velho? É, bom. Ah, é. A maconha especial do Charlie Sheen. Cara, qual seria, por exemplo, a droga que teria o nome... Keith Richards. Nicolas Cage, por exemplo. Já te remete ao que o efeito que ela vai causar em você. Crescer cabelo, né, cara? É, segundo os Estados Unidos, né, cara? A notícia já é sobre drogas. Segundo os americanos, Canadá é uma droga. E o Justin Bieber, sem comentário, né? Será que são os mesmos traficantes que estão botando do Charlie Sheen e do Justin Bieber? Cara, no fim, os traficantes conseguiram o que eles queriam, né, meu? Publicidade pra droga deles, cara. Ah, poxa. Cara, mas se o Charlie Sheen são os... Se a maconha do Charlie Sheen são os mesmos traficantes, pode ter certeza que tem o consentimento dele. Ah, com certeza. É. Ele ainda o tem Charlie Sheen aprovou, eu acho. Tem uma foto dele, assim, né? O cartãozinho vem com uma foto dele, assim, noiado, escrito Winning. Charlie Sheen curtiu isso. Mas essa do Bieber querer processar os traficantes foi demais, cara. Agora, se os canadenses forem tão burros quanto os americanos falam, é capaz do traficante aparecer ainda no tribunal, né, cara? Não, e olha só o que mais assustador. É capaz do traficante ser preso por causa disso e não pelo tráfico. Faz total sentido, cara. É, quantos bandidos foi preso por multa de trânsito, por exemplo? Por acaso, né? From my heart and from my hand, why don't people understand my intention? Bom, então preparem seus neurônios para a próxima notícia, que ela vai exigir um pouco de vocês. O LHC, que é aquele acelerador de partículas... Essa aqui tá maconha, né? Não, pois é, depois de maconha falar de ciência. Então, o LHC, que é aquele grande acelerador de partículas construído no subsolo em França, Suíça, ele foi inventado primordialmente para descobrir o bóson de Higgs, a provar a existência do bóson de Higgs, da partícula que eles chamam de partícula Deus. E o LHC existiu tanto falatório em torno dele, que ele foi chamado de arma do fim do mundo. E tinha gente que achava que você podia criar um buraco negro que ia destruir a Terra, e até agora nada disso aconteceu. Eu lembro de um site, agora não vou lembrar o endereço dele, mas eu lembro de um site que era só um botão, assim. Tinham dois botões. Aí o título era: LHC vai destruir o mundo. Aí tinha o botão sim e o botão não. A hora que ligou o LHC e não destruiu o mundo, o cara, o dono do site, falou que clicou no não e acabou, fechou o site, já. É, igual, tipo, eu podia falar, ah, 2012 o mundo vai acabar assim? Não. Depois que continuar, pode deixar o site. Fica em não, acabou, cancela. Cancela a assinatura, um abraço, já era. Cientistas que estão lá operando o LHC, eles anunciaram que conseguiram criar uma nova instância de plasma quark gluon, conhecida por ser a forma de matéria mais densa que a humanidade já testemunhou. O que é, Renan? Fala de novo. Plasma quark gluon. Então, é um material 100 mil vezes mais quente que o Sol, mais denso que qualquer objeto conhecido por um buraco negro. Ou seja, onde é que eles armazenam um treco desse? O que eu acho engraçado é que eles devem ter feito um pentelésimo disso. Ah, sim, com certeza. Um mínimo possível pra eles saberem que tá aí. Tipo, um átomo disso. Aí o cara deve ficar por aí. Esse negócio do tamanho de uma bola de boliche deve ser muito foda. É tipo aquele treco que você vê no Homem-Aranha 2. Ou seja, a ciência é muito mais interessante na nossa cabeça, né? É, porra. Sim. Muito mais, né? No final das contas, a ciência faz força pra cagar, mas só peida, né? A gente sempre acha que eles vão cagar na nossa cabeça. Bom, eu tava vendo, só um adendo aqui, eu tava vendo uma reportagem do LHC, tem alguns brasileiros envolvidos no projeto também e tal, mas trabalho braçal, né? Aí eu... como brasileiro, né? Aí os caras estavam falando qual o maior problema que eles iam enfrentar com o LHC. Aí eu acho que custou 2 bilhões, né, de dólares. Aí um cara olhou pro outro e falou assim, acho que vai se justificar 2 bilhões de dólares do projeto. É, porque se não desse em nada, né? Porra. É, velho. E aí, assim, né, mano? Eles iam chegar à conclusão, pô, a gente chega à conclusão de que a gente não construiu uma parada grande o suficiente. É, construímos. E não vai servir pro que a gente achava. Construímos o maior metrô que já viu na sua vida. Pô, na dúvida, né? Usa aquele espaço que já tá, né, cavado, faz um metrozão Suíça-França. É. Assim, agora que vocês estão devendo mais que alguns países. Mas o que vocês querem declarar, né, cara? Contento, né? Mais do que o PIB de alguns países. Bom, pra comparar esse negócio aí, plasma quark gluon. É uma estrela de nêutrons, é dita por ser tão densa quanto toda a população humana comprimida em um cubo de açúcar. Eu já ouvi uma semelhante com cabeça de alfinete, enfim. Plasma quark gluon é ainda mais denso do que isso. O líder da equipe do LHC, David Evans, disse que se você tivesse um centímetro cúbico dessa coisa, pesaria 40 bilhões de toneladas. Ou seja, eles certamente não têm um centímetro cúbico dessa coisa. Não, com certeza eles não têm. Eles não têm nem um milímetro cúbico dessa coisa. Eles têm um fio de cabelo cúbico nessa parada. Bom, acredita-se que o universo existia como um plasma quark gluon no seu início, até que se esfriou e se tornou que somos dois. Isso eu achei legal. Tá mega simplificado, mas tudo bem. O LHC teria criado com íons de chumbo se chocando próximo da velocidade da luz. O grupo pretende criar ainda mais do material no futuro. Pra quem não sabe, chumbo, ele não existia naturalmente na nossa natureza. Ele é produto de desintegração de átomos radioativos de outro material. Isso, que todo material radioativo, depois que acaba a vida dele, ele vira chumbo, né? Não sei se todo, mas alguns sim. O chumbo que existe hoje, ele era outro tipo de material. Então tá, vai, só os mais legais, né? Pois é. Porque ele é incapaz de absorver e gerar reação, é isso? O quê? Exatamente. Então por isso que o chumbo é o protetor ideal, porque ele é incapaz... Não, não sei se é por isso que ele é um protetor ideal, mas ele é um material que já foi radioativo, que por decaimento ele virou chumbo. É por aí. Funciona assim as coisas. Tudo que é radioativo tem tendência a virar outra coisa. Bom, e se você não sabia que a NASA tem agentes secretos, uma mulher acabou descobrindo da pior forma, já que ela foi aí autuada em flagrante ao tentar vender uma genuína, entre aspas, pedra lunar pela, né, miséria de 1,7 milhões de dólares. No caso aqui, a NASA, um dos agentes da NASA, né, colocou ela sob uma prisão preventiva depois de se fingir de uma compradora interessada. Bom, ainda está para ser averiguado se a pedra é de fato real ou não, né? A NASA tá em dúvidas, porque nem sequer ela tem uma original, né? Ah, não, como é que... realmente. A NASA tem, né? Será que a pedra dela é falsa? Será que é falsa mesmo? Vamos ver, né? Porque eles, na verdade, a pedra dela devia ser de verdade, a NASA pegou pra ter uma, né? É, certeza, mano. Vamos pegar essa porra aí. Vamos eliminar a concorrência no caminho, né? Bom, segundo mais detalhes aqui, o real problema é o seguinte, né? A ilegalidade se encontra em vender pedras lunares. Né, o fato de você fazer isso. Nos anos 70, o presidente Nixon distribuiu uma pedra lunar para cada estado dos Estados Unidos, assim como mais uma pedra para 136 países e são as únicas a se tornarem públicas. Tem ainda uma pesquisa que mostrou que 10 estados e 90 países não fazem ideia de onde estão as suas pedras lunares, o que deve incluir Estados Unidos, e por isso a NASA abriu uma divisão de agentes secretos para descobrir onde tais pedras estão. A do Brasil foi derretida, né, cara? Não, foi fumada. Está aparecendo aquela história de gente que vende pedaço do muro de Berlim até hoje, sabe? Dizendo que é muro de Berlim. Pedaço da Cruz de Jesus. Não, isso aí era da época da reforma. Mas esse do muro de Berlim, sei lá, cara, já faz tanto tempo, não é possível que ainda tenha gente vendendo isso. Se você juntar todas as pedras que foram vendidas sendo identificadas como do muro de Berlim, dá uma muralha. Volta na Alemanha, né, velho? Mas a novidade aqui é que não é pelo fato da pessoa estar, né, sendo, como que diria, qual que é o crime cometido por vender um negócio na extorsão? 171. Estelionato. Estelionato. Moleque, não domino sua engenharia, não. Como um bom carioca, ele sabe exatamente, né, o que é um 171. O que é uma contravenção, né, cara? Exatamente. Então, quer dizer, a questão não é nem do estelionato em si, mas vender pedras lunares é um crime, cara. Isso que eu... ou seja, se ela estivesse vendendo uma pedra falsa, dizendo que da Lua, tudo bem. É estelionato. Se ela estivesse vendendo uma pedra da Lua, é crime. Aí que tá, se for estelionato, a jurisdição da NASA não cobre, né, velho? É que eles não conseguiram legislar sobre isso ainda, né, cara? Então eles estão preocupados. Cara, eu não entendo qual é o problema. A Lua não tem dono, sabe? Se ela tem uma pedra da Lua, seja lá como ela funciona. Eu sei quem que é dono da Lua. É o Tia! Momento Sofá. Momento Sofá, nós temos fotos e vídeo da Street Freeway, né? Seria Sirena, né? Da Piratas do Caribe 4. E um vídeo, assim, francês que ela paga peitinho, né, cara? Paga petiola. Essa frisbee é bem atirada, né, cara? E roda, né, cara? Mas é a impressão minha, todo filme francês parece que é mega sujo. É tudo igual. Eu acho que eles dividem a mesma câmera. Ou seja, o dia que o cara limpar a lente, acabou o cinema francês, né, É um fungo francês que tem na lente da câmera, né, cara? Começando do princípio, né, a partir do momento que os atores começaram a tomar banho, né, velho? É, porque você sabe onde é o melhor lugar pra você esconder o dinheiro de uma francesa, né, cara? Nessa boneteira, né? E pode ser em cima mesmo, viu? Ela não vai chegar perto nem a pau. Então é isso. Essa foi a nossa 93ª edição. Não vamos agradecer a presença do Renato Benevenuto. Não fez mais nada que obrigação. Já é um semimembro. Eu sou o Step, né? Fala aí. Pois é, pior, né? Que não, porque você foi o quarto agora, né, cara? Ah, verdade, olha. Step. Ele é o quarto e o Rodrigo é o quarto sinistro. Então é isso. Vamos lá agradecer. Vai, então. Vamos agradecer o Renato pela presença. Muito obrigado, Renato. Ah, muito obrigado a você. Que são excelentes participantes, membros, que maravilha de programa. Tô muito honrado, essas coisas. Então vai, coisinha, pede sua música pro final. Ah, é, né? Sou eu, poxa. O Renato vai bater o recorde de músicas pedidas aqui, hein? Que isso, eu pedi duas, eu acho. Vai lá, pede lá. Pode pedir a banda mais bonita da cidade? Já que vocês não ouviram, tá aí a oportunidade. Não pida. Então tá pedido. Oração, a banda mais bonita da cidade. Tá falando sério? Eu estou. Eu pede Justin Bieber, tá reclamando. Tu é muito filha da puta mesmo, né, cara? Ah, então é isso. Dúvidas, sugestões, reclamações podem ser feitas para o e-mail nerdrops@nerdrop.com ou .com.br ou, mais tradicionalmente, pelo nerdrops@gmail.com. E não se esqueçam de curtir os nossos posts e twittar, hein? E também, agora nós temos uma página, www.facebook.com/nerdrops. É, fiquem espertos, comecem a curtir a página logo, porque a gente vai começar a fazer promoção só por lá, hein? Então não perca tempo. Beijo na bunda. E até a próxima semana. Uma bitoca no nariz. É no meu, não? É o que tá mais perto, né? Para frente, para trás. Meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras. Cabe uma pente. Cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração é tão simples quanto pensa. Ele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe três vidas inteiras. Cabe uma mente. Cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração